começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais lindo da professora. Nós estamos aqui para falar sobre um tema bem bacana, só que algumas pessoas super perto não vão gostar muito. Na verdade, eu acho que todo mundo vai gostar, né? Porque, assim, quando a gente explora a história de algo grande, como foi o da Coca-Cola, o pessoal gostou da Coca-Cola. O pessoal tava falando que, pô... Eu ouvi falar que as ações da Coca-Cola subiram 15% depois do lançamento do podcast. Exatamente. Caramba. Porque todo mundo, porra, Coca-Cola. Coca-Cola, precisa de Coca-Cola. E tipo assim, existem várias pessoas que falam, pô, fazia tempo que eu não usava. Que eu não usava, não. A gente falou de Coca-Cola, mano. Não cocaína, caralho. Pô, fazia tempo que eu não ouvia, mas quando saiu da Coca-Cola, eu falei, porra, eu preciso ouvir esse podcast. Isso daí foi legal também. Isso daí foi legal. Quem fez isso? Esse aí foi pedindo desculpa pelo episódio do fim do mundo. Do fim do mundo. Exatamente. Esse daqui é um pedido de desculpa. Bandas de garagem, talvez. Não, bandas foi legal. Não teve nenhuma escrotice. Mas, quem sabe no próximo, né? Enfim, antes de começar esse LocomoCast, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. E nesse momento, sobe a música das estrelinhas, né? Dessa vez fica estrelinha mesmo. É, exatamente. É. E nesse momento, né, as músicas das estrelinhas aí, pá, deem 5 estrelinhas. Imagina, ia ser uma overdose. O Mario ia começar a se contorcer no chão, assim. Ia ser da hora, ele ia virar uma criatura pandimensional. É, a boca espumando. Como é que é? Você tá zoando o jeito que eu falo? O Suede, eu acho que não tem direito de fazer isso, não. Tem que foi engraçado. Então tá. Enfim, além de nos avaliar no iTunes com 5 estrelinhas, lembrando, com 5 estrelinhas temos mais recados. Mina Psycho Arigato! Temos recados muito interessantes para vocês que estão nos ouvindo a este momento. Mas antes vamos chamar um tradutor. Ô, Fujinaru Yanazaki. Ok. Se você é ligado nos assuntos lá da Terra do Sol Nascente... Se você gosta da cultura japonesa, se você gosta de animes, coisas kawaiis, seriados japoneses, filmes, músicas e tudo que envolva a cultura japonesa... Kopagi anafuda shanaryo barasigi tigre nyo. Kopagi, baralho. Eu fiquei confuso. Pronto? Pronto. E se você, além de tudo isso, além de gostar desse assunto e você escreve bem, vou já elogiar as... Para de pegar meu nariz. Já elogiaram seus textos, envie um ou dois no contato@locomotiva26.com.br para ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Tatilografa, Roro. Tire tono tsoro seikiro yamashuri. Tono tsoro bege tire do Expresso do Oriente. Não, é Chuchu. Chuchu Oriente, Expresso do Oriente. Venha fazer parte desta viagem. Come on, tio Viagem-san. Eu gostava mais de Traveler. Come on, tio Viagem-san, foi bom, Traveler, cara. Eu gostava mais. Gostava mais do Brawly? Hã? Que coisa é essa, cara? Eu não tô entendendo, é que cara. Na última vez falou Traveler. Ah, tá. Mas não é apenas isso. Se você não escreve sobre coisas orientais, mas você escreve bem sobre assuntos interessantes que você julga interessantes, que nós também julgaremos interessantes, porque você acompanha o nosso conteúdo, você acompanha o site, você acompanha os casts, e você quer escrever para o site, bom, envie um texto ou dois no contato@locomotiva26.com.br e venha fazer parte da equipe como um novo colunista. Eu juro que as pessoas não escrevem pelo jeito que ele fala, eu tenho quase certeza. Eu tenho certeza disso. Mas enfim, eu sou Rafael Tanicho e toque toque. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Quem é? O Mário. Que Mário? Aquele que te comeu atrás do armário. Cara, Nintendo, isso que você fala, velho. Eu não sei o que você fala, mas... Sacou? Nintendo, isso que você fala. Nintendo. Mas a minha Mario, também precisa... Mario, Nintendo. Vai, Pedro. Eu sou o Tetanicho. Ele até desistiu da frase. Não, foda-se a frase. Aqui é o Alvin, eu passei no farol vermelho e xingaram minha moto. Tchau, gente. Não vou participar hoje. Até mais. Bugou a mente, né? É muito boa. Ah, ótimo. É boa, seu rabo é que é muito boa. Boa, velho. Foi boa, isso foi boa, caramba. Nossa, velho. Hoje eu vou hoje eu falei, mano, vai isso. Ai, com as informações, vocês viram que eu ia falar sobre a Nintendo e vamos aos e-mails. Caramba, mano, foi tão ruim assim. Eu adorei. Não, não foi ruim, cara. Se eu tivesse a escolha entre ficar ouvindo a sua piada ou a do Suede, eu ia preferir pegar um espeto de churrasco, enfiar no meu olho direito e tirar pelo esquerdo. Ah, pensei que você escolheu a minha. mas e a minha? Não, foi tudo uma merda. Foi tudo uma merda. Cacete, velho. Mas antes de começar esse Locomocast, vamos para alguns e-mails que nós recebemos de nossos queridos amiguinhos. Exatamente. Bom, o primeiro e-mail fala assim: Olá, maestros dessa locomotiva musical. Sou eu, Renato Augusto Cicotti. Em português, lê-se Cicotti mesmo, mas em italiano, Cicotti. É a dúvida que a gente teve, né? Aliás, é a dúvida que a gente teve no episódio passado, né? Tá aí, Renato, esclarecendo muitas coisas. Enfim, Renato Augusto Cicotti, ou Cicotti Marques Luiz, de 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo SP. Que cast maravilhoso. Eu sempre quis tocar algum instrumento musical e nunca fui em frente com isso. Fiquei maravilhado com suas histórias. Como vocês disseram, uma banda tem suas enormes dificuldades. Tive amigos que terminaram bandas porque eram os únicos levando a sério, enquanto os outros levavam como hobby ou distração. Não que isso seja um problema muito grande, mas a diferença de objetivo gera frustrações. Com o cast foi possível ter a noção de alguns problemas e, para quem ouve e vai começar a tocar em alguma banda, serve para antever alguns deles. Parabéns por mais um maravilhoso deleite aos meus ouvidos. Ah, Renato, que isso, bicho. Então, definitivamente, né, a gente passa por vários problemas. O Pedro, acho que ele citou em algum momento, que é um relacionamento com outras pessoas. É tipo um namoro com várias pessoas, sabe? E cada um tem as suas diferenças e tudo mais, até de estilo. E pra ter uma banda, seja ela de garagem ou não, você tem que saber conciliar e aceitar essas diferenças, né? Pra, sei lá, tentar conseguir alguma coisinha. Agora, quanto a aprender a tocar um instrumento, eu acho extremamente válido porque serve até como terapia, cara. É algo muito bom, é algo que relaxa, né? Então é bem bacana aprender a tocar um instrumento, seja ele qual for, desde que não seja harpa de boca ou tremim de celular, viu, Suede? Ok, vamos para o próximo e-mail agora. Sim, eu estou sozinho na leitura de e-mails porque a gente teve alguns contratempos, né? Então estamos meio que na correria. Tchuk tchuk piwi motherfuckers. Acho que depois dessa abertura nem preciso mais me explicar, mas vou dizer quem sou eu mesmo assim. Me chamo Gabriel Dutkiewicz. Eu acho que é isso. Me chamo Gabriel essa porra aí, Rainer. Tenta essa, Tanicho. Dutkiewicz. Chupa aí, Gabriel. Tenho 19 anos, sou acadêmico de jornalismo na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, eu acho. Enfim, sou acadêmico de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e tento sempre escrever uns contos pro Locomotiva. Mas não priemos cânico. Minha vida universitária está entrando nos eixos e posso finalmente escrever com periodicidade. Não corte minha cabeça ainda, maquinista. E toca Domination do Pantera. Beleza, subir o som de Domination agora pra gente continuar com esse e-mail. Enfim, dessa vez venho para comentar um episódio sobre bandas de garagem, mas antes quero contar o desfecho da história do ônibus. Aquela história, pra quem não se lembra, aquela história do último e-mail que ele mandou, que ele entrava no ônibus pra ir pra facu ou pra voltar, e daí a galera tomava conta do som do ônibus, com funks e bandinhas toscas, sertanejo, coisa assim. E daí ele ficava putaço. Na semana seguinte, a viagem que escrevi a história, na hora em que todos adentrávamos o veículo, dirigi-me para a parte de trás do mesmo. Então, quando dois aborrecentes começaram a discutir qual seria a trilha sonora da viagem, levantei-me com um olhar fixo ao que estava com o pendrive e disse: sem música hoje. Ele pareceu levemente aturdido e depois quis argumentar: não, a gente põe bem baixinho. Sem música hoje. entendeu? Eu disse com uma voz um pouco mais dura. O garoto resolveu que não valia a pena discutir e sentou-se resmungando. Um pouco mais tarde, já na estrada, arquitetaram um ignorante plano de vingança. Reproduzir aquele arremedo de piada sonora chamado funk. Entretanto, daquele ínfimo alto-falante do smartphone deles, o meu over-ear deu conta. Aliás, na outra semana, uma amiga me disse que meu fone vazava muito som. Consertei então um in-ear que já possuía e venho usando desde então. Agora, finalmente, sobre o último episódio. Só uma observação aí sobre os fones. Sim, o over-ear vaza muito som, enquanto o in-ear acaba sendo bem mais direcionado. Porque o over-ear, ele tem uma caixa de som ali muito maior, né, do que o in-ear. Mas prosseguindo. Agora, finalmente, sobre o último episódio. Ótimo cast, galera. Ficou realmente muito divertido e era uma parte da vida de vocês que eu tinha muita curiosidade em saber. É interessante notar como a personalidade de cada, pelo menos ao meu ver e do que conheço de suas personas, refletiu nas respectivas bandas. Como, por exemplo, Gigi é um cara muito curioso quanto à variedade de facetas que sua própria personalidade pode oferecer ao mundo. O que talvez denote uma necessidade de aprovação. Assim, cria personagens diversos e raramente repete o tipo de som que produz. Dessa vez, descobre a si mesmo quanto entidade criativa. Já o Pedro é um cara mais focado, que prefere encarar as merdas de uma vez só, introjectando seus sentimentos mais desconfortáveis em nuances musicais, ao invés de letras, por exemplo. Já o Rafael deixa a emoção fluir durante o ato de compor, permitindo que seus sentimentos esvaiam-se durante as gravações. PS, se não quiserem ler essa parte porque acham leviana ou errada, podem contar. Isso torna únicos enquanto músicos e é o diferencial em relação às bandas produzidas para dar certo. Não, tamo lendo, sim, tamo lendo, vamos lá. Já eu queria muito ter uma banda, mas esse é o lado ruim em estudar em cidades pequenas. Eu já encontrei um bom guitarrista, mas ele quer tocar com um baixista junto, o qual eu não encontro. Eu já vou comentar sobre isso. Também tem um baterista, mas ele teve que vender a sua bateria, pois não caberia no apartamento de estudante onde ele mora. Mas eu tenho uma história vergonhosa de banda de garagem sem ter uma banda de garagem. Com cerca de 15 anos, eu soube de uma banda de metal de uma cidade vizinha chamada Asilo, e eles estavam precisando de um vocalista e de um baixista. Mesmo sabendo que os integrantes tinham o dobro da minha idade, meu pai me levou lá. Sem nem aquecer a voz, comecei a cantar para mostrar o que sabia. Contudo, isso foi na época em que minha voz estava engrossando, então ficava quase impossível de cantar. Os caras eram ótimos músicos, mas a minha falta de preparo aliado ao crescimento natural fudeu tudo. Só me restou parar de cantar até que minha voz normalizasse. Hoje sou um feliz dono de uma voz grave que está buscando uma banda. Pode ser até virtual. Inclusive, senhor Pedro Tanicho, tá me devendo uma base pra sair uma música pro canal do Locomotivo 26, hein? Enfim, é isso. Continuem com esse trabalho incrível e sendo pessoas que eu posso realmente chamar de amigos. Vocês estão pra sempre no coração desse headbanger e componham novas coisas. Temos um vagão musical à espera de passageiros. Adiós, compadres. Bom, vamos lá. Gabriel, vou comentar rapidinho só essa parte final que você falou do guitarrista, que ele queria tocar com baixista, mas você não encontrava um baixista. Cara, porra, banda sem baixista é realmente foda, né, cara? E esse negócio de bateria é a coisa mais normal do universo. O que eu recomendo é que vocês procurem algum estúdio, isso pra todos os ouvintes que, pô, não tenho caixa de som, não tenho bateria. Vocês procurem algum estúdio que vocês possam alugar e que disponibilizem desses equipamentos pra vocês, né? Isso simplifica, vocês racham valor entre a banda e fica tudo certo, né? Pelo menos é o que a gente faz aqui em Matão, com a Ivia, no caso. Agora, quanto ao Pedro estar te devendo, né? Vou deixar ele responder pessoalmente, né? No grupo do Locomotiva, depois que esquece de sair. E eu acho que é isso, cara. Com certeza a gente vai continuar, né? Cada vez mais, com certeza. Vão ter outros episódios de música futuramente, que a gente percebeu, né? Que esses episódios vocês gostam bastante. Vai ter um episódio meio zoeira de música aí, logo menos, mas vai ser bem legal, eu acho que vai ser semana que vem, vai ser bem legal, bem bacana, bem bonito, mas enfim, é isso. Se você quiser fazer igual o Gabriel Rainer, igual o Renato Augusto, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. e além disso, nós temos também o nosso grupo do WhatsApp. Para entrar no nosso grupo do WhatsApp e fazer parte dessa conversa que nós temos diariamente sobre diversos assuntos, acesse o nosso grupo no Facebook Passageiros do Locomotiva. O Álvaro vai te aprovar lá, ou qualquer um outro, dependendo do horário, e logo logo no começo ali, no topo das publicações, você vai ver um link que vai te encaminhar direto para o grupo no Facebook, ok? Aqueles links de convites. Também você pode acessar o nosso grupo do WhatsApp pela publicação desse podcast. Vai estar lá, acho que alguma coisa como o link do WhatsApp, clica aqui, alguma coisa assim, e você estará automaticamente fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. É bem importante para a gente manter esse contato, para a gente conhecer, né, cada um de vocês ouvintes, além de vocês sugerirem músicas zoadas para os episódios mais zoados, né? Isso é uma interação que a gente faz e vai ter muito mais interações futuramente. Vai ser bem legal, vai ser bem bonito, vai ser bem beleza. E eu acho que é isso. Um grande abraço a todos e vamos para esse podcast que está lindão. Vamos lá, Pedro. Começa falando um pouquinho aí sobre a história. Porque eu não quero participar mais do que essa. Ah, porque eu sei que tá difícil, mas você que fez uma pesquisa mais ampla sobre o negócio. Fala aí do dia 23 de setembro de 1889. Onde fala tudo então. Começou. Foi onde tudo começou. Foi. Truco. 6. 7. Hoje vai conseguir jogar truco, né? Hoje tá foda, gente. Hoje tá foda. Dia 23 de setembro de 1889, em Kyoto, a Nintendo Koppai foi fundada por Fusajiro Yamauchi. E o seu primeiro produto foi um tipo de jogo de carta japonês chamado Hanafuda. Esses jogos eram permitidos pelo governo por não estar ligado a jogos de azar e apostas. Uhum. Só que ele tava caindo muito a popularidade dele, mas as cartas da Nintendo trouxeram a popularidade mais pro alto, porque elas eram muito mais caprichadas, elas tinham ilustrações mais elaboradas do que as concorrentes e tal. E com o tempo esse negócio foi expandido, né? É, depois ele foi crescendo com o passar dos anos. Depois, com a virada do século, eles começaram a produzir as cartas ocidentais. Foi quando a cultura ocidental foi introduzida com mais força. Ai, que delícia. No Oriente. E só que eles começaram a fazer essas cartas mais como produto de exportação, porque o consumo japonês dele não era tão alto. Só que com a produção dessas cartas lá, esses jogos de cartas ocidentais começaram a se popularizar muito. E em 1907, eles fecharam uma parceria com uma empresa chamada Japan Tobacco and Salt Corporations, que era basicamente uma empresa que vendia cigarros e tal. E eles ganharam o direito de vender essas cartas nas tabacarias dessa empresa. E aí, mais pra frente, Fusajiro. Fusajiro, ele se aposentou. E aí ele passou a empresa dele, né? Passou pro genro dele. Pro genro. Que o genro dele se chamava Sekirio Kaneda. E a filha era Tei Yamauchi. Isso. Yamauchi. Aí ele, pra conseguir os direitos da empresa, ele acabou mudando o nome dele pra Sekirio Yamauchi. Uhum. Então, de certa forma, a empresa continuou dentro da família. Mesmo o cara não sendo diretamente da família, assim, entre aspas. E aí ele comprou o prédio ao lado da empresa, né? Acho que sim. Pra, e aí mudou o nome da empresa pra Yamauchi Nintendo e Company, alguma coisa assim. Isso, ele comprou uma empresa que tava do lado. Sim. E depois de mais 7 anos, o Fusajiro acabou morrendo por causa de um derrame durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não serviu a Segunda Guerra, mas ele morreu nessa época. E aí o Sekirio fundou uma empresa só pra fabricar as cartas da Nintendo, lá pra 1947, depois do final da Segunda Guerra. E se chamava Marufuku Company Limitada. Sim. Então, depois de 2 anos da abertura dessa companhia, o filho do Sekirio, Hiroshi, foi nomeado como sendo o sucessor do pai dele, devido à saúde frágil do cara. Pelo que eu pesquisei, o Hiroshi, ele era neto, ele tinha 21 anos. Neto que, na verdade, do... Neto do... Não, do que Fusajiro. O pai... Não, então, que aqui, pelo que tá escrito aqui, o Shikanojo Yanaba, que era pai do Hiroshi, abandonou ele e ele foi criado pelos avós. Hiroshi. É, o Hiroshi. Sim, sim. Mas, e agora? Não, mas o Hiroshi era bisneto do Fusajiro. É, então é neto do... Ah, então ele tá era certo, neto, tá certo, ele tá certo, era tá neto certo. Do Sekirio Yamauchi. E ele foi nomeado como próximo herdeiro da empresa. Sim, e ele era mais novo que eu, mano. Ele era muito novo, mas ele teve que assumir a empresa porque o pai dele tava... O vô dele dele tava nas últimas, né? Sim. E com isso, os funcionários acabaram entrando em greve nas empresas, porque o cara não sabia administrar direito, ele era muito inexperiente, fazia bastante cagada. É, mas também deve ser tenso, né? Administrar uma empresa desse tamanho assim, nessa não, idade. Ela ainda não era tão grande, mas o problema é que qualquer empresa que você vai administrar e você faz bastante cagada administrativa, os caras vão ficar meio cabreiro com você. E por causa dessa greve e tudo mais, o descontentamento com eles, ele acabou... E logo depois da greve, ele acabou demitindo todos os trabalhadores que fossem se opor contra ele. E ele começou a ficar um diretor de empresa muito mais rígido. Então, tudo que eles iam lançar de produtos novos e tinham ideias novas, tudo deveria passar pela aprovação só dele antes de mais nada. Do bisneto, né? Isso, do Hiroshi. Sim. Hiroshi-sama. Então, aí em 1950 eles fizeram uma parceria com a Disney pra estampar as cartitas com a foto da Branca de Neve, coisa assim, porque... Foi a primeira empresa asiática a conseguir direitos da Disney. É uma parceria que na época... Forte. Era exclusivo da Nintendo. Isso é foda pra caralho. Demais. Claro que, né, não tinha muito bicho pra estampar, porque foi na época 50... que estourou as animações da Disney. Branca de Neve... Já tinha Mickey, tinha Donald, tinha os clássicos, né? Os clássicos, sim. Os clássicos, sim. Mas aí tinha, tipo, aqueles desenhos que nem sentiam dálmatas, Pinóquio... Não, isso não. Pinóquio, sim, sentiam dálmatas, acho que não. Acho que era de Pinóquio 40... 40. Não, é, então. Tá, sentiam dálmatas, acho que é 50 e pouco. Depois. É, foi depois sentiam dálmatas. Mas Rei Leão, Pequena Sereia, nada disso, viu, gente? É. Aí, sim, mudaram o nome. É, eles tiveram mudança de nome em 63 pra Nintendo Karuta e logo em seguida, pouco tempo depois, foi pra Nintendo Company Limited. Aí sim. E aí eles começaram a expandir pra cacete os ramos da empresa pra táxis, alimentos. Sim, e... teve canal de TV também, se eu não me engano. Teve. E teve motel. Não, mas vamos deixar claro que... Diversão pra todo mundo. Motel só é motel no Brasil. Sim, motel só é motel no Brasil. Nos outros lugares do mundo, motel. É, seria um... São hotéis pequenos hotéis de beira de estrada. Exatamente. Sim. Então não é tão diversão assim. Se bem que na Ásia é popular pra caralho os sex hotels. Então. Que são hotéis realmente temáticos. Com a simples finalidade de você pagar por hora e meter. É, que são os motéis do Brasil. Imagina você chegar no motel e tá lá a cama do Super Mario, tá ligado? Na época não tinha ainda. Provavelmente não, seria. Pensando nisso, tipo nos motel temáticos, tá ligado? Não, deve existir. Hoje em dia deve ter pra caralho. Nossa. Tá o Donkey Kong lá pra te receber, tá ligado? O lugar que eles penduram toalha na vara dele. Mas é uma bananinha. Mas aí, tipo, ele tentou abranger um monte de área e não conseguiu. Não conseguiu em nada. Não conseguiu em porra nenhuma. Ele tentou caralho. Arroz instantâneo. Nem miojo. Porra, se fosse miojo, até iria, né? Porque... Nossa, o miojo não, da Nintendo. Não, o miojo dele não foi. É, a única coisa que foi pra frente ainda foram os jogos de carta. Foi que o único... Mais ou menos, né? Não, foi bastante por causa da Disney. Assim, sim. Popularizou muito mais por causa da Disney. Mas aí teve as Olimpíadas de Tóquio. Teve. E daí a venda dos baralhos caiu pra caralho. Caiu, porque é igual a qualquer coisa. Igual aqui no Brasil, quando tem Copa do Mundo, aumenta pra caralho a venda de bola, venda de uniforme. FIFA. É, e depois você não vê mais ninguém vendendo essas porra. Sim. Só que a Nintendo quase foi à falência aí nessa época, hein? Sim, por causa de todas essas falhas Sim, críticas. Não, o que eu quero dizer, até o produto primário deles, que era o baralho, meio que capengou ali. Sim, ficou meio bambo por um tempo. E por causa disso tudo, o Hiroshi tava meio puto da vida, tava vendo a empresa afundar e tal. Aí ele passou na produção da empresa dele e viu um engenheiro de manutenção básica brincando com um braço robótico que ele criou. Daqueles tipo que estendia assim e pegava as coisinhas e tal. Aquele era legal pra caralho. E ele gostou tanto que mandou produzir em larga escala com o nome de Ultra Hand. E isso jogou a Nintendo lá na puta que eu pariu com o ramo de brinquedos que eles mudaram do baralho para brinquedos também. Sim. E esse cara que criou esse brinquedo, que é o Gunpei Yokoi, que é um dos caras mais importantes da história da Nintendo, ele foi promovido pra chefe de criação de jogos e brinquedos, logo em seguida. Um outro brinquedo que ele fez, que na época era famoso pra caramba, foi era uma arma de luz, também era dessa linha do Ultra Hand, era Coesenjo, alguma coisa assim. Coesenjo, que era tipo, estourou pra caramba na época, porque foi a época que lançou aquele Flash Gordon, né? Nem o do Star Wars, era Flash Gordon, sim, né? Sim. E aí era tipo aquelas blasterzinhas e os moleque piravam, né? E isso foi o que levou chegou a criar depois, bem mais pra frente, jogos como Duck Hunt. Sim, aquele de dar o tirinho, né? Só que lá pelos anos 70, eles estavam capengando para caralho e perdendo espaço pra cacete, porque Bandai e Atari estavam com seus joguinhos eletrônicos, né? É, mas no ramo de brinquedos eles deram um pau na Bandai. Sim, sim. Isso é inimaginável. Uma empresa sair do zero e já bater uma empresa que é totalmente consolidada no mercado. Sim, só que aí a gente tem o porém, que é as empresas estavam se adaptando pra parte eletrônica da parada e os caras estavam fazendo brinquedos manuais, digamos assim. Isso é o típico de japonês, né? Que eles são muito... conservadores. Muito conservadores. Sim. Eram, pelo menos, muito conservadores com tecnologia. Tanto que, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o japonês andava de kimono na rua. Tipo não isso. Tinha nem carro direito. A Nintendo, em 75, produziu o primeiro videogame deles, que foi o EVR Race, que era um arcade pra até 6 pessoas que faziam aposta em cavalos e os resultados eram totalmente randômicos. Verdade. E 2 anos depois, o Hiroshi contratou o filho de um amigo dele, e esse cara se chamava Shigeru Miyamoto. E foi aí que a história da Nintendo mudou pra caralho. Nintendo fechou parceria com a Magnavox, isso em 70, pra fazer a versão do console Odyssey. Sim, sim, é na década de 70 que eles começaram a investir nos arcades e também pra ser o distribuidor oficial do Odyssey no Japão. É, e depois ele seguiu o conselho do Masayuki Yomeura, um outro gênio da Nintendo, e eles começaram a desenvolver um jogo chamado Color TV Game. Eles lançaram uma porrada desses. E isso foi na época de 77, acho que aí entra Sim, sim. Foi aí que o Miyamoto entrou. E o primeiro trabalho dele foi com o Color TV Racing 112. Mas ele só fez o design da carcaça disso. Nossa. E fora isso, a Nintendo não tava fazendo mais nada que além de clones de outros jogos que já existiam antes. É, e esse Color TV, ele veio, na verdade, de gabinetes de um jogo chamado Radarscope. Um jogo que tinha ido mal pra caralho. E o Shigeru Miyamoto foi, digamos assim, convocado pra salvar essas carcaças aí que iam pro saco. Sim, sim. Isso é bacana. Ou seja, o cara já mostrou ali... Serviço, né? É, da Nintendo, basicamente, todo mundo mostrou serviço fodamente, né? Sim. É japonês, né? Até que em 1980, o Gunpei Yokoi tava indo pro trabalho de metrô, essa história é famosíssima, e ela viu um cara brincando com uma calculadora. Ele fazia umas contas lá, dava um igual, assim, e tentava adivinhar o que ia dar. Aí ele pensou, porra, por que eu não posso fazer alguma coisa pra essas pessoas brincarem no caminho e tal? Aí ele pensou na tela de cristal líquido da calculadora, que era um display com padrões fixos, e ele acabou fazendo um joguinho que baseava em mudar esses padrões e também tinha um relógio. Por causa disso, ele chamou de Game & Watch. Um console portátil. E em 1981, com o Game & Watch tendo um pouco mais de sucesso, a Nintendo acabou lançando as máquinas de arcade do jogo Donkey Kong. Sim. E fez muito sucesso e foi o primeiro jogo que introduziu o Super Mario como Jumpman. É. Sim. Sim, ele era o homenzinho bigodudo. Tem um detalhe que não era pra ele ter um bigode, né? Não. Isso é... Não era. Era pra ser a boca dele. Era pra ser a boca, só que o tanto de pixel não era suficiente pra fazer a boca. Aí fizeram... Então colocaram um tracinho ali sendo bigode. E detalhe também que não era pra ser Donkey Kong também, era pra ser Monkey Kong. Isso foi um erro na hora. Sim, sim, sim. Mas foi um erro bom, né? Sim, né? Justo, porque... Monkey Kong ia ser meio... Monkey Kong é macaco, digamos assim. Donkey Kong ficou meio macaco besta, jumento. Né? Macaco. Mas assim, o interessante é que o Miyamoto não entendia nada de tecnologia, e a gente coloca aí ele era mais um designer, como Jobs, né? Jobs também era o cara que não entendia muito de tecnologia e tinha as ideias. E foi ele que teve a ideia do Jumpman e do Donkey Kong, né? Sim. E tem rumores que esse Jumpman e o Donkey Kong, eles eram, tipo, foram meio que Amantes. Baseados... Não, eles foram baseados no Brutus e no Popeye, que era um desenho que era muito famoso na época. Eu ouvi falar uma parada assim. Sim, justo. Se for pensar, o Popeye tinha que salvar a Olivia do Brutus. Tinha até, inclusive, um jogo do Nintendinho, do Popeye, que você tinha que subir uma estrutura pra salvar a... Basicamente, a mesma engine utilizada. Não, era relativamente... Assim, relativamente, caralho, é bem diferente, mas a ideia era a mesma. E a princesa que você salva no Donkey Kong nem é a princesa Peach, é uma outra mulher. Oh, Mario Onde tem está? Um amante. Oh. Não, vamos colocar aí. Você, mulher que foi raptada por Donkey Kong. Onde você está hoje? Não, na verdade, ela não foi mais raptada, então ele não foi mais atrás. É verdade. E um ano depois, ele lançou a versão do Game Watch que veio, aí sim, uma revolução fodida no videogame, que foi o controle direcional digital, do formato que a gente conhece, daquele de cruzinha. E aí, em 1983, aconteceu o que o pessoal chama de o grande crash da indústria dos videogames, que foi o quê? Todo mundo fazia consoles de videogame, todo mundo fazia jogos, tinham empresas abrindo em porta de garagem, lançando jogos bosta pra tudo que é lado, e a empresa ficou muito saturada de jogos horrorosos e videogames toscos, clones de Pong, um clone do outro e funcionando com o cartucho de um, e jogos piratas e o cacete. Tipo quando você comprava o Brick Game e via com 75 tipos de Tetris. Imagina isso, só que você não ter a opção de comprar um PlayStation. Ah, sim. Você só tinha isso pra todo lado, o pessoal acabou ficando cansado e mandou o videogame pra puta que eu pariu. Foi aí que foram enterradas aquelas centenas de milhares de cópias do ET no deserto e tudo mais. A gente podia fazer um do Atari depois, né? Se for pensar, a gente podia fazer um de cada videogame. Sim, sim. Ah, com o tempo, com o tempo. Mas aí, tiveram outros arcades da Nintendo bem sucedidos, tipo Donkey Kong Jr. e Mario Bros. É o Mario Bros, que o pessoal não confundir, é aquele Super Mario que você andava sobre plataformas batendo num bloco pra matar os bichinhos que andavam pela tela, ao invés do jogo side-scroller. Tipo, a tela não corria, né? É. Aí a empresa resolveu, né, investir aí num console caseiro, digamos assim, que foi o Famicom. Isso, era um projeto secreto que o Yamauchi tinha pedido pros engenheiros dele criarem. Isso foi em 83 no Japão, e em 85 foi lançado esse console nos Estados Unidos com o nome NES, Nintendo Entertainment System, que é o Nintendinho. Sim, e aí começou a genialidade do Miyamoto. Sim, que aí teve Duck Hunt, teve uma porrada de jogo fodido. O Super Mario Bros, que ele praticamente fez sozinho quase tudo. Ice Climbers, que ele resgatou agora no Smash Bros, né? Agora, né? Resgatou sim, pro sim. Smash Bros. É, teve muito jogo que ele resgatou no Smash Bros, né? Sim. Não bem ele, foi um cara que vai aparecer mais pra frente na história. Tinha o Paperboy. Tinha os principais, que é a grande lenda da Nintendo, que é o Legend of Zelda. Sim. Com certeza. E que ele fez baseado nas histórias dele de criança explorando bosques e tal. Então, e o Metroid, NES... Final Fantasy... E o NES, ele veio pra salvar a indústria do videogame, né? Que tava indo pro caralho por causa desse monte de genéricos que tinha por aí. Foi ele que puxou a indústria de volta. Sim. E aí teve, né, o Super Mario Bros. Uma curiosidade só, que o Nintendinho foi um grande sucesso, ele vendeu só 61 milhões e 900 mil unidades. Caralho. E aí teve o Super Mario Bros, Metroid, Zelda, Kid Icarus, teve Final Fantasy, outra empresa que se salvou por causa do Nintendinho foi a Square, com o Final Fantasy. Star Fox, Earthbound. Não, Star Fox é Super Nintendo, cara. É verdade. Earthbound também. O Kid Icarus... Miyamoto. Eu lembro disso também, alguma versão pro Super NES mesmo. O Kid Icarus. Então, não, Super NES é uma coisa, Kid NES Icarus, é outra. Não, Kid só tô falando que eu lembro do personagem. Só foi pro NES? Só foi pro NES. Eu lembro dessa porra de que agora no... Então, no Smash Bros tem? Não, mas eu não joguei Smash Bros, só um pouquinho. Ah, você jogou? Deixei meu 3DS então, eu joguei só um animal. Pouquinho, mas eu não vou saber reconhecer agora. Eu lembro ele em pixels, não em 3D. Então tá. Ok. Tá bom. Mas eu não sei de onde. Foi um súbito aqui, desculpa. Pô, essa porra foi um sucesso gigante. E há pouco tempo depois foi lançado nos Estados Unidos um outro videogame chamado Genesis. Deixa eu só fazer uma observação aí, que na época as pessoas tratavam os videogames como consoles, né? É tipo você pegar um cotonete, falar bastonete flexível com ponta de algodão e depois se tornou cotonete, né? A partir daí as pessoas pararam de chamar console e passou a se tratar, pelo menos com o da Nintendo, como um Nintendo. Sim, sim. Tudo era um Nintendo. Exato. E... pouco tempo depois, alguns anos, em 1988, uma empresa chamada Sega lançou um videogame chamado Genesis nos Estados Unidos e Mega Drive no resto do mundo, que foi o primeiro a entrar na era do 16-bits. E, ao mesmo tempo, o Gunpei Yokoi concebeu um videogame misturando a portabilidade do Game & Watch com a questão dos cartuchos do Nintendo, que foi o primeiro Game Boy, que vendeu 118 milhões e 690 mil unidades. Eu tinha esse primeiro Game Boy. É, eu também, cara. Joguei muito Pokémon. Cara, veio a franquia mais fodida deles até hoje, eu acho, né? Pelo menos a que mais dá lucro pra Nintendo, que é Pokémon. O Pokémon. Só que eu só tinha a fitinha do Tetris. Que foi o jogo mais vendido da história, exatamente, né? Exatamente, porque vinha já com o bagulho. E saiu pra todas as plataformas possíveis no universo, né? Mas aí veio o primeiro Game Boy. E fez... Só um adendo no Tetris. E fez a Korobank ser uma das músicas mais conhecidas do mundo. Sim. Todo mundo conhece essa porra. Sim. A música folclórica histórica russa, se eu não me engano. Mais que isso, no Brasil, só for release, né? Tipo isso, é. Mas só for release. E o Tetris é um jogo russo, na verdade. Ele foi criado por Alexei Pajitnov, pro computador. É um jogo legal para caralho. Tem sim, gente que fala, pô, Tetris, mas é um puta passatempo legal. Pra gente. Coloca. Clássico. E aí, né, o Pokémon veio graças a Game Freak. A Game Freak é uma second party da Nintendo. Sim. Pra quem não entende, first party é, por exemplo, quando a Nintendo faz um jogo pra eles. Third party é quando uma outra empresa faz um jogo pra Nintendo e faz um jogo pra outros consoles. E o second party é uma empresa separada que cria jogos exclusivamente pra aquela empresa. Sim, e pouco tempo depois veio o Super Nintendo. Só que aí a gente põe um divisor porque eram estilos muito diferentes de videogames, o Mega Drive e o Super Nintendo, né? Sim. Mas mesmo assim competia. Ah, competia. Entre aspas, porque era tudo nos 16 bits, mas sim, o Super Nintendo tinha um hardware um pouco melhor. É, mas assim, o Mega Drive jogava a galera que gostava principalmente de uma parada mais rápida que o Sonic. Sim, sim. Porque foi meio que um trocadilho até. A Nintendo... É, mais ou menos. A Nintendo tinha, sempre foi uns jogos mais família e tal. Mega Drive tinha uns jogos mais... Quero ser radical e tal, sabe? Então... É, tanto que todos os comerciais da Sega contra a Nintendo com o Mega Drive eram absurdamente agressivos. Sim. Isso, quem quiser pesquisar, vê aí que o logo do Genesis nos Estados Unidos era Genesis Does What Nintendo And don't. Em partes, né? Porque a gente tinha duas franquias aí batendo frente a frente, porque eram a galera que preferia Mario e a galera que preferia Sonic. Sim, isso dura muitos anos. Sim. E era uma competição muito saudável até, porque era muito boa. É porque assim, porra, era legal pra caralho jogar os dois, né, cara? Sim, sim. E o Sonic, puta que pariu, na época era muito bom e tinha inovações como um cartucho que encaixava em cima do outro pra modificar os jogos que você já tem. Sim, Sonic Knuckles, né? Sim. E foi aí o início da primeira grande guerra dos consoles. Sim. Que veio acontecer vários momentos da história, mas o primeiro momento que todo mundo se lembra é esse, do Super Nintendo contra o Mega Drive. Exatamente. E nesse mesmo ano do lançamento do Super Famicom, que vendeu 49 milhões e 100 mil unidades no mundo inteiro, a Nintendo abriu loja nos Estados Unidos chamada World of Nintendo, que os clientes poderiam ir lá, ver os jogos, experimentar e comprar na própria loja. Sim. E aí o Mega Drive reduziu as vendas a 90, 95% do mercado, enquanto a Nintendo tinha 35%. Eles falam, pô, mas daí dá mais do que 100%. Lógico, animal, tinha pessoas que tinham os dois. É claro. E daí o Super Nintendo veio com o Super Mario World, que é o Mario mais conhecido, né, até hoje. E também é um dos jogos mais vendidos. Sim. Exatamente, porque vinha junto com o videogame. Street Fighter 2. Street Fighter 2, todo mundo conhecia só do Super Nintendo. Pouca gente jogou no... Pouca gente, pelo menos que eu conhecia, jogou tanto no arcade. Sim. Donkey Kong Country, que foi um avanço fodido. Star Fox, finalmente, com o chip Super FX. A Link to the Past. A Link to the Past. E Final Fantasy, novamente, né? Final Fantasy, Super Metroid. Teve a entrada da Blizzard nos videogames, com Rock'n'Roll Racing e Blackthorn. Verdade. Qual é o outro? Blackthorn. Joguei. Mas... Ah, não, foi pro PlayStation que saiu o Warcraft? Foi. Ah, tá certo. E aí, em 92, foi lançado para o Game Boy um joguinho chamado Kirby's Dream Land. Uma empresinha chamada HAL Laboratories, que tinha como funcionários um cara chamado Masahiro Sakurai e o grandissíssimo Satoru Iwata. Porra, cara. E aí o Kirby também virou um dos ícones da Nintendo junto com o Mario, né? O Kirby é o do bichinho? É a bolinha rosa. Sério? Eu jogava muito o Kirby Dream Curves. Caramba, esse... eu não sabia que era do Nintendo. O Kirby recebeu esse nome por causa de um advogado que defendeu a Nintendo em um caso. No caso, inclusive, do Donkey Kong, que tava sendo processado por plágio do King Kong. Nossa. E aí o nome do advogado era Kirby. E exatamente pra homenagear eles colocaram esse nome. O cara devia ser gordinho, meio rosa. Kawaii. Só usava terno rosa, tá ligado? E só que esses jogos citados colocaram a Nintendo em primeiro lugar. Sim, sim. A Nintendo foi lá porque... Enquanto você tinha Street Fighter, no outro você tinha Killer Instinct. Killer Instinct. Que depois foi pra Nintendo também, né? Não, não. O Killer Instinct era o oficial do Super Nintendo. Ele só saía pra arcade e Super Nintendo. Qual que teve de luta que era exclusivo do Mega Drive lá na época? Do Mega Drive eu não me lembro de nenhum. Depois teve no Saturn o Virtua Fighters. Não, não era o King of Fighters. Era um... Teve Clay Fighters, eu acho, pro Mega Drive, não lembro. Teve. Mas eu acho que teve pro Super Nintendo também, não lembro. Mas enfim, vamos colocar aí que os jogos da Nintendo acabaram sendo mais carismáticos. Os personagens da Nintendo foram mais carismáticos do que o outro console. Sim, enquanto o Mega Drive só emplacava o Sonic, a Nintendo emplacou o Super Mario, Metroid, Zelda. Exatamente. Pokémon. Não, Pokémon Super Nintendo, caralho. Não. Não teve Pokémon Super Nintendo. Foi só portátil. Teve uns hacks zoados. Uns hacks lá do... Nossa, eu já joguei um hack zoado que era do Pikachu, só que era no Mario World. Super Mario, tá ligado? Jogaram um cenário meio bizarro. Daí, naqueles, tipo, CDzinho do Play 2 que vinha vários jogos. É, do, sim. Daí você pegava... CD do Play 2 vinha Super Mario. Você pegava, tipo, que era o... Yoshi. Não, não o Yoshi. A flor do fogo. É. E eles soltavam uma bolinha em formato de raio, assim, nossa, sabe? Nossa, assim, era, nossa, mano. Era bizarro, era bizarro. Da hora. Em 93, a Nintendo anunciou o sucessor do Super Nintendo, que foi chamado então de Project Reality, que era o primeiro videogame de 64 bits do mercado. E também anunciou uma parceria com a Sony para fazer um add-on de CD para o Super Nintendo, chamado de PlayStation. Que essa parceria depois quebrou, né? Quebrou e foi uma das cagadas, um dos vacilos da Nintendo de fazer uma parceria com a isso Philips. Isso foi um vacilo filha da puta, eles cara. Eles fizeram o CDI, que lançou maravilhosos jogos de Mario e Zelda. Procurem no YouTube. Acho que, como é que é? Zelda The Wand of Gamelon. Procurei as animações. Eram sensacionais, cara. Se você não quisesse matar de vergonha alheia depois, eu te dou parabéns, cara. Hoje, dentro da Nintendo, esse console se chama aquele que não deve ser nomeado, sabe? É. E em 93 foi o ano de lançamento do Star Fox e trouxe o chip Super FX, que revolucionou a indústria de novo. Porque o Super Nintendo não tinha como fazer upgrade de hardware pra rodar gráficos melhores. Então, o que que eles fizeram? Em vez de colocar alguma coisa no videogame, eles colocaram um chip no cartucho pra melhorar o desempenho do jogo e realizar os gráficos em 3D. Bom, bom, bom. E sobre gráfico em 3D, eu tenho aqui sobre o Virtual Boy. Que foi um fracasso em 95. Sim, ele foi um fracasso que ele tentou bater de frente com o PlayStation, que na época tava bombando, né? Tipo, tinha acabado de lançar o Play 1. E não, o Virtual Boy não tentou bater de frente com... Não, então, ele tentou, mas foi um fracasso, porque, tipo, ele tentou usar um gráfico 3D, só que num óculos, só que, tipo, além de dar dor de cabeça no pessoal, os jogos eram horríveis. É, o Virtual Boy, ele tinha o formato que hoje tem os óculos de realidade aumentada, realidade virtual. Parece bastante. Ele não era... Você não colocava ele no rosto, ele ficava num tripézinho era em cima da mesa. Era uma merda foda. Que no ano de 95 foi que eles firmaram uma parceria de Second Party com a Rare e eles lançaram o Donkey Kong Country. Sim. E depois do lançamento do Virtual Boy, com a falha gigantesca do Gunpei Yokoi, ele se retirou da empresa. Não, mas teve um detalhe. Faleceu, né? Ele morreu no acidente de carro. Teve um detalhe. Ele se retirou da vida. Não conferiu os freios antes. Ainda bem que antes de sair da casa do Pedro Pérez a gente conferiu. Exatamente. Teve um detalhe aí que a Nintendo continuou lançando em cartucho porque o CD demandaria um loading muito grande. Como realmente era no Play 1. Você colocava um jogo, às vezes o loading, tipo, ainda mais se você salvasse o jogo numa parte muito à frente, você deixava lá o load e ia embora. Deixava carregando aquela porra. É, isso não é tanta verdade, porque cartuchos também tinham um loading. Ah, mas eram bem menores eram do que menores. Os... Bem menores. Mas também os jogos eram menores naquela época, né? Sim. Só um adendo aí é que era pra termos jogos de CD no Super Nintendo, né? Sim. E aí que a Nintendo criou o monstro que destruiu ela, né, depois. Sim, foi em 95 também. Exatamente. E eles revelaram na E3 que o Project Reality teria o nome de Ultra 64 e que usaria cartuchos. Sim. Qual que é a cagada do cartucho, primeiramente? Um CD, você vai numa das milhares de empresas que vendem CD, compra mídia e faz seu jogo. Os cartuchos, a própria empresa que produz o videogame é quem fornece os cartuchos. Os cartuchos era exclusivaço da Nintendo. Caríssimos. É, porque se for ver cada jogo, e na época dinheiro valia muito mais do que hoje. Cada jogo você ia pagar uns cento e poucos reais. Eram 110 reais, 120 reais. O que é equivalente a uns 200, 300 hoje. É, o Nintendo 64, inclusive a gente teve Nintendo 64, acho que 6 jogos no total, 7. É, mas eram puta jogos também, né? Sim. Que aí teve o Mario 64, teve só o GoldenEye. Zelda já paga. Não, só o Ocarina of Time, que até hoje é votado como um dos melhores jogos do mundo. Mas aí a gente viu uma batalha Pokémon do jeito que a gente queria ver na época também. Viu, graças a Satoru Iwata. Sim. Que ninguém fala. Porque a Nintendo queria criar um jogo do Pokémon pra videogames de mesa. E o Pokémon Stadium, eles queriam fazer um Pokémon pra console de mesa. E utilizando os mesmos códigos de programação do jogo do Game Boy, porque eles achavam que tava, entre aspas, redondo. Mas hoje em dia, o Pokémon do Game Boy é considerado um dos jogos mais quebrados que existem. E era ruim pra caralho. Eu vejo gente falando, nossa, Pokémon novo e tal, você não sabe o que era zerar Pokémon sem ter running shoes, cara. Né? E aí, o que que aconteceu? Eles jogaram pra um pessoal fazer e eles falaram, velho, não dá pra usar esses códigos. O pessoal que fez os códigos do Pokémon original não deixou nenhum documento explicando como que funciona. Nossa. Os códigos são umas bostas, completamente quebrados. E aí veio um cara chamado Satoru Iwata e falou, não, peraí, vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar no port dos jogos do Pokémon Green e Red pro Ocidente e vou revisar todos os códigos. Aí ele fez isso, refez os códigos e foi ele que implementou os códigos no Pokémon Stadium, de forma mais estável. Por isso que a gente teve um jogo de Pokémon decente. E o Pokémon Stadium, ele veio com uma saída pra você que não queria ficar só batalhando, né? Sim. Porque tinha os minigames que eram muito bons também. E esses minigames eu acho que foram também uma das coisas que levou à criação do Mario Party, do Nintendo 64. Verdade. E o Nintendo 64 vendeu 33 milhões de unidades. Sim. Foi um só fracasso. Porque em 96... lançou o Game Boy Pocket. É, em 96 ele foi lançado, na verdade. Então, foi lançado em 96 e foi superado pelo PlayStation. Sim, o PlayStation que é até hoje o console de mesa, um dos consoles de mesa mais vendidos da história. Sim, e antes da gente entrar no porquê, a Nintendo ficou em terceiro lugar, atrás do Sega Saturn também. Que... quase ninguém. Só teve. Que nos Estados Unidos ficou em segunda posição. Mas o que facilitou do PlayStation é a pirataria. Claro, sim. Mas também a gente não pode falar que o PlayStation foi o sucesso por causa da pirataria. Porque essa é a nossa realidade aqui. Sim, mas assim, no Brasil, por exemplo, o Play 2 foi um puta sucesso por causa da pirataria. Sim, sim. Não, no Brasil, o PlayStation e o Play 2 foram sucesso por causa de pirataria, mas no mundo inteiro, não. Porra, sim. O Final Fantasy vendeu milhões e milhões de unidades. Não, mas até porque lá fora você vai pagar muito menos no jogo do que aqui. Mano, eu joguei um Bomba Pet 2017, final de semana passado. Eu não acreditei que eu tava jogando aquilo, tá ligado? Tipo, os caras ainda editam aquela porra pra jogar no Play 2. Mano. Tipo, até hoje o pessoal joga Play 2, mano. É, então. Aqui, né? Eu vejo gente falando até hoje que quer comprar um Play 2, velho. Só pra, né? Porque você tem uma variedade de jogo fodida e você vai pagar, sei lá, 5 no jogo. Nem paga, hoje em dia você baixa. Você baixa e passa pro CD. Aí, em 96 também, a Nintendo lançou... Detalhe, em 96 foi que o Yokoi morreu num acidente de carro. Mas falou já. É, eu tinha falado que ele morreu só, mas foi em 96. Não, mas o Alvin falou, morreu, né? Daí falou, acidente de carro, daí falou. Não, não falei o ano. Ok. 96 morreu o carinha no acidente de carro, não conferiu o freio pelo perto. Aí em 96, a Nintendo lançou Game Boy Pocket. Sim, sim. Eu coloquei também as estatísticas de venda dele dentro da Game Boy comum. E ele foi também um sucesso porque ele era bem menor e mais leve. Ele era mais fininho, né? Eu sempre adorei o Game Boy Pocket, até hoje. Ele gastava muito menos bateria. Usava menos pilhas. Usava menos pilhas. E ele, ia falar agora, ele ia com menos pilhas. O outro era 4 pilhas, ficava um tijolo na sua 4 pilhas AA. O Game Boy Pocket eram 2 pilhas AAA. Exato. O Game Boy Pocket, pelo que eu sei, ele vendeu pelo mundo inteiro e o Game Boy Light vendeu só no Japão. Só no Japão, né? Que foi uma variante do Game Boy com iluminação na tela. E aí a gente critica ainda, acho que até hoje a gente critica quem fala mal de Pokémon, porque Game Boy Pocket foi um puta sucesso por causa do Pokémon também, né? Sim, sim, sim. Outra coisa que aconteceu nesse ano, que a Nintendo lançou um aparelhinho que você ligava atrás do controle do Nintendo 64. Rumble junto, Pack. Junto com o Star Fox, que era o Rumble Pack, que adicionava vibração. Fora isso, o Expansion Pack também. Não, calma, calma. Vamos coisa por coisa primeiro. É porque foi depois o... Calma! Mas o Rumble como é Pack, que era? Ele era um negocinho que vibrava o controle? É. Na época não existia vibração de controle. A Nintendo incluiu isso no Nintendo 64 e virou meio que um padrão na indústria. DualShock, né? Isso, que hoje em dia o pessoal usa no DualShock. E também o Nintendo 64 foi o primeiro videogame a aceitar uma expansão de hardware, que foi o Expansion Pack. Que da hora, mano. O Nintendo 64, ele tinha uma tampinha assim na frente da parte que você colocava o cartucho, que você abria, o Zelda, o Ocarina of Time vinha não, com o Expansion Pack? Foi o Majora. Ah, verdade, foi o Majora. Ele foi criado pro Donkey Kong 64, porque sim, o jogo ia ser extremamente pesado pro videogame rodar. Então eles fizeram isso e começaram a vender junto com todos os jogos que precisavam dele. Sim. Como Majora's Mask, como o Donkey Kong 64, verdade, o Perfect Ocarina Dark. E daí você abria ali e colocava como se fosse um pente de memória mesmo no computador, é, né? É como se você tivesse um pente de memória só no computador, você colocava outro. Exato. E pro Game Boy também foi lançado o Game Boy Camera. Isso é importantíssimo a gente falar, porque ele já foi considerado por muitos e muitos anos a câmera digital mais compacta da história dos hardwares. A gente tem essa porra. A gente tem. É tipo o primeiro TechPix. Era uma câmera digital que você colocava no lugar do cartucho do Game Boy e tirava fotos. Inclusive, se não me engano, acho que foi o R.E.M. que fez uma capa de CD utilizando uma foto do Game Boy Camera. Sim, sim. Nossa, cara, era muito feio. E junto com ela foi lançado o Game Boy Color, que sim, foi um avanço bem bostinha. É porque assim... Ele tinha cor. Não, mas não era cor assim, como você tá pensando. Era tipo uma tela era laranja, outra tela era verde, outra tela era, sabe? Ele rodava várias cores, tanto que o Pokémon Gold e Silver saiu pra ele. Não, ele rodava várias cores, mas era tipo, poucas cores. Nesses primeiros Pokémons, por exemplo, a diferença que você via é que cada cidade tinha uma cor. Não, é que o jogo tinha que ser otimizado pro Game Boy. Se ele saiu antes, ele ia fazer isso aí mesmo. Sim. E ele foi, acho que, um dos que mais teve jogos, assim, que nem... É, ele teve vários jogos exclusivos. 230 e poucos jogos. Até o Game Boy, o Donkey Kong Country saiu pra ele. Eu lembro que eu tinha. Nossa, eu lembro que eu não tinha o console, mas eu comprava Recreio toda semana e tinha duas páginas que era dicas de jogos, sequências pra você fazer, e um monte era do Game Boy Color. Época que você comprava Recreio, eu comprava Pokémon Club. Então, eu lembro que eu comprava e o pessoal, eu ia de van pra escola, tipo, primeira, segunda série, assim, mais ou menos. E o pessoal tudo ia com esse Game Boy Color, eu ficava, tipo, só na filinha pra jogar, tá ligado? Eu tinha. Vendo, assim, a foto, tocando a música do Velozes e Furiosos lá, sim, e ele alisando a foto do Game Boy, tá ligado? Né? Era assim mesmo, mano. E pro Game Boy Color, como eu falei, veio o Pokémon Gold, que foi um sucesso absoluto, e aí vem de novo... Até as fitas eram bonitas para caralho. Eram bonitas, eu tenho até hoje. A fita do Pokémon Gold era um amarelo meio ocre, com um glitter dourado. Era dourada. A do Silver era prateada, e a do Cristal, que era exclusivo do Game Boy Color... Era transparente. Ele era transparente azul com brilho. Era muito bonito. Era fudido. Foda, era cara. Fudido. Eu vi essa porra. E esses jogos só lançaram por causa do Satoru Iwata também. Ele, sim. Eu acho que ele nem tá acreditado no jogo, mas, por exemplo, é igual eu falei, o código do Pokémon era muito quebrado. E eles começaram a fazer o Pokémon Gold, e eles falaram, esse jogo não vai caber no cartucho. O Iwata chegou e falou, eu vou fazer essa porra caber. Ele criou uma linguagem de programação muito mais compacta, que fez com que coubesse duas vezes o jogo do Pokémon original em um cartucho só. Fora todo a questão de dia e noite, de relógio e tudo mais que ele tinha. Exato, porque o Pokémon Gold e o Silver tinham uma bateria interna, né? Todos os jogos têm, mas nesse usava exatamente pro relógio e pro saves. E nessa época que foi considerado que o Satoru Iwata era o programador fora da Nintendo que programava melhor do que qualquer um da Nintendo. E ele era presidente da empresa. E aí foi o momento que você ficou feliz jogando Pokémon. Porque você ia lá, pegava seu primeiro Pokémon, saía do laboratório, chegava alguém correndo pra você, tome, esses são os Running Shoes. Não. No Gold não tinha, foi no Game Boy Advance só. Foi no FireRed? Foi. Acho. Foi no FireRed. Tá, então nesse aí você ainda tava triste. É porque faz tanto tempo que eu não joguei essas porra. Em 2001 foram lançados os sucessores do Game Boy e do Nintendo 64, que foi o Game Boy Advance, que vendeu 81 milhões e meio mas de unidades. Mas o modelo era ruim pra caralho. Era ótimo. A tela era uma merda. Não. Mas a ergonomia dele era fudidamente boa. Eu não gostava muito. Eu achei do Advance Special melhor do que do Advance normal. Do SP? É. É uma merda. Ô, louco. E saiu o GameCube também, que infelizmente só vendeu 21 milhões e 700 GameCube, mil unidades. Que teve o melhor Super Mario Kart Aliás, Mario Kart do universo, sim. Cara. E esse era num mini DVDzinho, não era? Era. Outra cagada da Nintendo. Por mudar que não de uma colocou? Hora pra outra. Não, por que não colocou um DVD convencional? É porque, assim, quem queria piratear... O que fazia? Abria a carcaça, colocava o CD e deixava o CD rodando sem a carcaça, cara. É. Ou então eles cortavam o DVD com uma tesoura e ficava aquela merda cheia de rebarba rodando torto dentro do videogame. Fodendo o videogame, nossa. Cara. Eu não entendi. Peraí, Game Boy Cube. Não, GameCube. GameCube. Era um videogame que... Ele era um console, não era um portátil. Isso. Ele utilizava discos pequenininhos. Sim. Uhum. E ele era realmente um cubo, né? Ele era um quadradinho. E a gente esqueceu de falar do 64, que foi pro GameCube também, a possibilidade de jogar com quatro pessoas no mesmo console. Sim, e sim. E ele era o wireless também, não era? Um dos primeiros ele que teve saiu, controle wireless. Ele saiu, uma empresa terceira criou controles wireless pra ele. Só uma observação também aí, que depois que o Nintendo 64 saiu com quatro entradas de controle, o PlayStation lançou um adaptador pra você ligar um adaptador em cada entrada de controle pra entrar mais dois controles em alguns jogos específicos. Eu acho que isso tinha desde o Super Nintendo. Adaptador? Se não me engano, tinha. Sério? Se for ver, tinha um modelo do Atari que já tinha pra quatro controles. Mas é que eu vi, eu lembro assim, de ver Super Game Power e tá lá o adaptador pro PlayStation. Era tipo um V com quatro entradas de controle e de memory card. Exatamente, era um negócio feio pra caramba. Era feio, mas funcionava. Que sim. Tinha na época. E daí o GameCube veio também já com quatro entradas de controle e duas memory card, obviamente. E o grande potencial dele que foi mostrado e enfatizado na E3, uma alça. Uma alça. Tinha uma alça. Caralho, é isso? É verdade, cara. Não, mas foi o melhor Mario Kart que teve no universo. Esse videogame foi fodido, cara. Ninguém levou ele a sério, mas ele recebeu um remake do Resident Evil 1 que foi absurdamente amedrontador. Eu lembro do exclusivo dele até ano passado, que foi lançado a versão pro PlayStation 4. Eu lembro que a gente tava na casa da avó Edeco. Pra quem não sabe, eu e Pedro somos irmãos. E... Caralho, mano. E daí tava na hora do almoço lá e tal. Eu tava almoçando, o Pedro falou, já vou. De repente ele chegou tremendo, cara, na mesa pra almoçar, tá ligado? E tipo, meio que suando frio ali por causa do Resident Evil. E fora isso, eles receberam o Resident Evil 4, que disseram que ia ser exclusivo pra ele, mas pouco tempo depois saiu o Play 2 também. Só que a versão do Play 2 é uma merda, comparado ao Kiwi. Ele recebeu o Super Mario Sunshine, que muita gente reclama, mas eu acho muito bom. Porra, é bom pra caralho. E o Metroid Prime, que foi sensacional. É que o Super Mario Sunshine, ele mudou um pouquinho a mecânica, né? Sim. Ah, mais ou menos, né? Ele foi muito focado na água. Por isso que o pessoal não gostava. Você tinha um negócio de esguichar água e, tipo, a cidade estava toda pintada pelo Bowser Jr., né? Uma parada você assim. Você tinha que limpar a cidade. Você tinha que limpar a cidade. E enfrentava vilões de tinta. Mas era legal, pô. Era legal. Era divertido. E foi lançado um dos melhores Zeldas que já saiu, na minha opinião, que é o Wind Waker, cara. Uhum. E esse jogo eu joguei até destruir o disco. É um jogo bonito pra caralho. Ele era lindo. Não tive a sorte. Ele também teve aquela questão de que os jogos estavam começando a ficar com um mundo gigantesco e sem loading. Sim. Você subia na porra do barco e ia até a ponta, a outra ponta do mapa sem carregamento. E tem um detalhe aí que o Suede tá acostumado com a Ocarina, né? Sim. Ele usava uma batuta pra ele controlar o vento. É, que porque demais. O Wind Waker é o... traduzindo, é o maestro dos ventos. Ele fazia os movimentos pra tocar as músicas. E ele era totalmente baseado em música. O combate, cada pancada que você dava, ele tocava uma nota musical. Que demais, eu quero jogar. É, esse jogo é sensacional de verdade. Como cara. Que eu consigo jogar? Qual que é a plataforma? GameCube. Tá hoje em dia. Será que dá pra rodar em computador? Não com algum tem como emular com algum pro computador? Emulador? Cara, eu tentei no meu notebook e não foi. É pesado, velho. É pesado. Sério? Sério. Não tem caralho. Relançado pra algum console? Eu pensei que fosse leve um emulador assim de... Do GameCube não. Emulador de Super NES, é. É, esse daí tem até pra celular. Se você quiser baixar, você tem lá os jogos. E o Game Boy Advance também teve vários jogos de sucesso absurdos, como... Teve novos Pokémons. Sim. Teve um remake dos Pokémons Red e Blue, que foram Fire Red e Leaf Green, que foram incríveis. Teve a aparição da série Fire Emblem no Ocidente. Sim. Teve Zeldas muito bons, que é o Minish Cap, que é muito pô, da hora. Pô, joguei Tony Hawk 3 ali. Tony Hawk 3. E disso, o formato dele ficou mais parecido com o de um joystick, né? É, ficou do primeiro controle. E a tela também era maior, a tela tinha 32 era ruim. Bits. É, a tela era ruim. Ela era ruim. Era porque ruim? Assim, ela não tinha iluminação própria. Puts. Então, eu lembro lembro dessa porra. E ela não era antirreflexo. Uhum. Então você comprava um postezinho que se ligava, onde ligava o cabo Link. Cabo é, Link, isso aí. Pra quem não sabe, e hoje o cabo você Zelda. Faz. Ai, caralho. Põe a sua lá fora, só até a gente terminar essa parte. Pode deixar que eu já. É, hoje a gente faz transferência de Pokémon Wi-Fi. Wi-Fi. Na época se ligava um Game Boy no outro por um cabo. Por um cabo, e esse cabo chamava cabo Link. E onde você ligava o cabo Link no Game Boy Advance, você ligava um postezinho de luz. Mas isso aí eu tinha bateria... desde o Game Boy original, viu? Mas era ruim, porque não, ficava então. Com o reflexo daquela porra na tela e a bateria é o jeito que caralho. Você então, eu ia falar agora, a bateria é o jeito que você ajusta. Caralho. O Game Boy Advance SP veio mandando bem pra caralho porque tinha backlight. Mandando bem pra caralho porque ele, o cacete, porque ele não tinha backlight. Ele tinha front light. Ah, verdade. Ele vinha de verdade, cima. Ele jogava de cima. Era mas já era melhor do que você também. Usar um... Mas esse daí ele já era dobrável, não era? Isso, ele era muito pequenininho. Ele era dobrável e ele já não dependia de baterias. De pilhas, pilha. Aliás. Ele era bateria interna. Bateria interna. Aí sim. E no ano, ainda no ano de 2001, teve a quebrada da Nintendo. A empresa foi pro saco porque ele não conseguiu recuperar a fanbase perdida na época do Nintendo 64. Na verdade, ele começou a perder mais. E aí, tem um detalhe também. Lembra do PlayStation que foi recusado ali? Lançou sim. O PlayStation 1, até ainda tava ok, né? Porque o Nintendo 64 tinha um desempenho bom pra caralho. Aí foi a hora da Sony falar. Vamos botar o pau na mesa. Aí toca a música do Kelly Key, do cachorrinho. Você hein? Não acreditou, você sequer notou. Ah, disse tá. Que eu era muito nova pra você. Agora que eu cresci, você quer me namorar. Que veio o Play 2. O Play baba 2, que é o, se não me engano, é o videogame de mesa mais vendido da história. Porra. Caralho. E teve jogos absurdamente fodas. Isso, exatamente. Eu acho que eu gastei um milhão em jogo pirata. Não, é, porque a gente ainda tava numa época que pra gente era difícil ter jogo, né? É, e aí, a gente não trabalhava e tal. Joguei muito só que Guitar assim, Hero. O jogo que eu tive original foi o Yu-Gi-Oh! Legal. Eu não gostava daquele Yu-Gi-Oh! Que cara. Veio, só que veio com o Alpha, Beta, Gamma e o Valkyrion. É, brilhante. E eu tinha o Tony Hawk 3 também. Do Play 2? Play 2. Nossa senhora. Eu tive só o God of War 2 original, de resto foi tenho tempirado. Todos os Metal Gear saíram pra ele. Tem o Gun, tem o Max Payne 2, o Kingdom Hearts 1 e 2. Caralho, Max Payne, ah, eu mano. Tinha Kingdom Hearts também, é verdade. Bom, voltando pra Nintendo. Esse ano, com a cagada toda, o Hiroshi Yamauchi resolveu se aposentar. E aí ele olhou pra uma empresinha do lado lá e falou, ah, tem essa HAL, essa HAL aí, Entertainment, que tá indo legal e tal, e tem um cara bacana lá. E acabou nomeando Satoru Iwata como o primeiro sucessor da história da Nintendo a não ter nenhuma ligação de família com os anteriores. Caramba. Isso daí foi uma traição foda, hein? Traição, cacete, é o cara que eles colocaram não lá. Não sei, mas... É foda, cara. Você traiu a minha família. E aí, em 2003, foi quando lançou o Game Boy Advance SP, e veio também, algum tempo depois, o Game Boy Advance SP Brighter, que é o que eu tô louco atrás. Se algum leitor que... se algum ouvinte quiser me mandar um, por favor, me manda, porque eu adoro esse videogame. Ou põe no Mercado Livre por um valor. Esse sim tem backlight. Esse sim tem uma tela decente, cara. Sim. Não, o Mercado Livre tá absurdo. Tá caro pra caralho esse videogame. Quanto? 700 pau, 800 pau. Cê é louco, mano. Ah, mas até o Game Boy Classic tá caro pra caralho. Mas aí também veio o Xbox, o primeiro, né? Aquela caixa preta gigante. Era tipo o Xbox, ele não... Ele, né? Apesar de ter ficado na frente do GameCube em vendas, ele não foi tão bem ainda. A Microsoft antes disso tinha entrado numa parceria com a Sega pra fazer o Dreamcast. Verdade. Tanto que o sistema operacional do Dreamcast era da Microsoft, era uma versão modificada do Windows. E depois a Sega resolveu ajudar a trabalhar com o Xbox. E aliás, que videogame bom, hein? O Dreamcast? É. Era bom pra caralho. Era bom pra caralho, cara, mas era muito à frente do seu tempo. Na verdade, ele teve pouco apoio, né? E a própria Sega desistiu dele rápido. Então, mas ele era muito caro, o console e tudo mais, era muito caro. Sim. Só que até a Nintendo se embasou um pouco nisso depois, que o cartão de memória do Dreamcast... Era sensacional. Tipo, se você estivesse jogando Sonic Adventures no Dreamcast, colocasse o cartão de memória, você podia treinar um bichinho, como chamava aqueles bichinhos? Tchau. Os tchaus. Você podia treinar aquele bichinho no cartão de memória, porque ele vinha com uma tela e uns controlinhos. Era tipo um mini Game Boy. Que viagem. Nossa, eu lembro posteriormente. Você podia também pegar dois cartões de memória, linkar um no outro e jogar. É. E tanto no jogo. Eu até lembro, cara, no Silent Scope, que era um jogo de sniper. Puta que pariu. A visão do sniper ficava no cartão de memória também. Era bizarro. E daí, nisso, muito mais pra frente, a Nintendo fez o Pokémon. O Pokéwalker. Pokéwalker. E também teve antes uma edição do Pokémon, do Pikachu, pro tipo um Tamagotchi. Verdade. Então a Nintendo se embasou um pouquinho nesse cartão de memória do Dreamcast pra fazer o Pokéwalker, esse Pikachu aí. E até, posteriormente ainda, no Wii U, muita coisa. Como mira mesmo, depender do pad, né? Isso tem muitas coisas que utilizam, né? Eu acho que eles se basearam mais nesses jogos de tablet que tem hoje em dia. É, verdade, verdade. Em 2004 foi a virada. Depois da entrada do Satoru Iwata na empresa, a Nintendo resolveu lançar um videogame chamado Nintendo DS. DS, que tinha duas telas. O primeiro era feio pra caralho. Era feio, mas esse foi o videogame portátil mais vendido da história, com 154 milhões de unidades. O primeiro já era dual screen, não era? Era. É, DS é dual screen. Sempre foi dual screen. É. E foi isso que alavancou fodamente a Nintendo. Começou a era de ouro da Nintendo novamente. Você tinha uma tela normal, né? Pra você ver, uma tela touch com mais estilos. Isso. Era um touch resistivo. Ainda é até hoje no 3DS. Microfone. Sim, microfone. A câmera foi depois só, né? Som estéreo. E tinha bastante jogo, principalmente aquele Wario. WarioWare foi um dos primeiros jogos que saiu. Usou muito microfone, cara. E o gráfico era parecido com o do 64, né? Ele tinha a capacidade de jogar jogos do 64, tanto que saiu Star Fox e o Super Mario 64. Super Mario 64 eu comprei, é lindo, cara. Tá até melhor nele do que no 64. Mais ou menos. E ele teve várias remodelagens através dos anos. O nosso irmão Marcelo teve o original, que era feio pra porra. Eu tenho até hoje um Nintendo DS Lite branco, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tinha o DS Lite versão do Pokémon, que era fosco. O seu era o DSi, não era? Já? É verdade, que era fosco, tinha câmera e tal. Hoje é o 3DS, né? Com o tempo, o DS ele começou a ter Wi-Fi, conexão com internet. Sim, foi a partir do DSi. Ah, tá, verdade. Não, o primeiro já tinha. Eu lembro que eu fiz troca de Pokémon no Diamond com gente do Japão. Porque fora que você já tinha eShop, né? Não, ainda não tinha eShop. Não ele tinha? Ele começou até a partir do DSi. O primeiro navegador que teve pro Nintendo DS foi da Opera Software. Sim, e era num cartucho separado. Sim. E ele recebeu 3 milhões de pré-encomendas no seu lançamento. Não, ele foi absurdo. E nesse mesmo ano, além de ter um dos lançamentos mais significativos da história da Nintendo, teve uma apresentação da E3 que é considerada a melhor de todos os tempos, o momento mais épico da E3, que foi o primeiro trailer do Zelda Twilight Princess. Que ele foi mostrado totalmente de surpresa, ninguém sabia o que era, e apareceu o Link na tela correndo pelo campo de Hyrule em cima da Epona, e todo mundo vê a loucura. E ainda pra terminar, terminou o trailer, acenderam as luzes e tava o Shigeru Miyamoto em cima do palco com a Master Sword e o Hylian Shield. Cara, foi absurdamente épico. Fudido. Vai estar link no post. Por favor, eu quero manda ver pra mim então depois, porque senão fodeu. Mas nesse ano também teve um concorrente. Primeiro concorrente do portátil dos portáteis da Nintendo. PSP. Foi o PSP. Na verdade, já teve antes, muitos até. Mas nenhum deles chegou perto, por exemplo. Tô falando concorrente que não chegou perto chegou também. Meio ali. Esse não era o PSP 1001 ou 1000? Era. 1001, então, mas né? A galera que já começou ali uma divisão de PlayStation, de sonistas com nintendistas, e a galera sonista ia, né, pro PSP. O problema do PSP é o mesmo problema do Vita. A Sony lança porcaria pra abandonar logo em seguida. E desde antes, a Nintendo teve concorrência com o Neo Geo Pocket, teve muitos consoles pequenos. Sim. Tanto que o Neo Geo Pocket, eu acho que foi o primeiro portátil a ter cor. Mas é difícil. Teve um maravilhoso Nokia que o pessoal jogava. Verdade. Era uma bosta. Mas é difícil competir com a Nintendo quando se trata de portátil, né? Eles sabem o que fazem, né? É. Puta que pariu. Eu sendo a Nintendo, abandonaria todos os consoles de mesa e investir em portátil lazarentamente. Eles fizeram isso agora. Mas não é. Ainda estão mantendo de mesa ali, né? Mas vamos tocando. O o Game Boy Micro. Game Boy Micro, eu sou maluco por esse videogame, cara. Sério? Foi o último Game Boy que saiu. Ele é um Game Boy Advance minúsculo. É, então, eu ia falar agora. Ele tinha 80 gramas só e ele era totalmente pequeno, cara. Ele era bonito, ele era. Cara. Ele era um pouquinho maior do que o maço de cigarro, cara. É, então... Na largura, assim. A foto que eu tenho aqui, ele é muito pequeno, mano. Ele é minúsculo. Ele cabe na palma da sua mão. Exatamente. E eu sou maluco por esse videogame. Ele é pouco maior que o cartucho do Game Boy Advance. É. Ele tinha espaço pro cartucho só, é mais nada. Só que, né? Filha da puta pede R$1.000 nessa porra. É. Caramba. Mas aí, E3 2005. E3 2005 começou com o Satoru Iwata subindo no palco e falando: no meu cartão de visitas eu sou um presidente corporativo. Na minha cabeça eu sou um desenvolvedor de jogos, mas no meu coração eu sou um gamer. Sim. E isso eu acho que é uma mensagem que todo mundo deveria levar pra tudo que é lado. E veio o Revolution. Me jogou era, foi. Né? Revolution. Ele tirou essa porra do bolso do paletó pra mostrar. Na época, o Play 2 era gigantesco, o Play 3 era gigantesco, o Xbox era um dos maiores videogames que tinha, e ele tirou essa merda de dentro do paletó. Sim, cacete. Revolution, que posteriormente mudou o nome para... Wii. E que foi um videogame que revolucionou, sim. Pra... Porra. Pra porra, porque depois veio o PlayStation, que tem a bolinha, PlayStation Move, daí que veio o Kinect também. Sim, sim. O Wii foi o primeiro videogame a popularizar os movimentos, né? Porque antes teve várias tentativas escrotas, tipo a Power Glove. Nossa senhora. Mas o Wii foi o primeiro a fazer direito. Só que o gráfico nunca foi tão bom assim depois, né? Não, mas eu acho que foi exatamente isso que fez essa porra ser um dos maiores sucessos da indústria dos videogames. Porque os jogos são fodas pra caramba, mano. Eram divertidos, assim, né? Se for ver, a Nintendo sempre foi e sempre será uma empresa que foca no divertimento em grupo. Sim. E por isso, até por isso o Next veio, né? Pra você jogar com várias pessoas na telinha lá. Mas o Wii é aquele videogame pra você jogar com o filho, com a filha, sabe? Porque vai ser divertido, mesmo que você só tenha o Wii Sports, por exemplo. O Wii Sports é o jogo mais vendido da história da Nintendo. É, porque vinha também, porque, né? Porque vinha. Já que o Wii é o videogame mais vendido da história da Nintendo, 101 milhões de unidades, ficou atrás só do Play 1 e Play 2, e ficou atrás do Play 1 por muito pouco, cara. Ficou então, por menos de 1 milhão de unidades. Agora, concluindo o raciocínio, então esse negócio de gráficos fodas e sei lá o quê, não era muito o foco da Nintendo ali. O foco era o divertimento em grupo, né? O divertimento em si. Era você... Não você passar 15 horas na frente de um console como é o PlayStation, por exemplo. Era você realmente compartilhar os momentos bons ali com a família, com os amigos e tudo mais. E não foi isso bem... Não foi bem isso o que fez dele um sucesso. Porque não, eu não acho foi. Que o principal foi o atrativo do movimento. Do movimento, sim. E também a questão de que todo mundo queria um Wii. Não era só o gamer, não era só a pessoa que gosta de videogames. É também várias pessoas começaram a comprar isso pra fazer fisioterapia pra idoso. E o da Exatamente. Hora do Wii também, no Wii Remote lá, que é o controlezinho, é que foi um dos primeiros controles a ter som próprio, tipo, o áudio saía do controle. E a Samsung, LG, esse pessoal aí também lucrou bastante com o Wii. O pessoal que jogava sem prender o controle no pulso. Ah, tá. Estourava a televisão, como tem vários vídeos. O tanto que o pessoal até, eles fizeram até um aviso pra prender esse negócio. Também, todo jogo tem um aviso no começo pra você prender. Essa porra no seu pulso. E daí o povo culpa, mano, vou comprar um Nintendo Wii, vou quebrar minha TV. Porra, prende essa porra no pulso, caralho. E aí pensa assim, o Nintendo Wii, ele saiu muito mais barato do que o Play 3 e do que o Xbox 360. Ele era um atrativo pra todo mundo que não gostava de videogame comprava um Wii, e ele acabou sendo também o segundo videogame de todo mundo. Ou seja, sendo o segundo de todo mundo, quem comprou um Play 3 não vai comprar um Xbox, ele vai comprar um Wii. Exatamente. Quem comprou um Xbox não vai comprar o Play 3, ele vai comprar um Wii. Até hoje dá pra gente colocar essa pegada, porque principalmente porque Xbox e Play 3 e Play 4 estão na mesma pegada de capacidade de processamento. O Switch vai entrar nessa. Não sei se o Switch... Ah, o Switch entra como segundo. Sim, mas esse é o grande mérito, porque nessa guerra de videogames, o pessoal tava só entre Play 3 e Xbox 360, mas o grande vencedor foi o Wii. Ele ganhou disparado mais de 20 milhões de unidades acima dos outros. Sim. Sabe que o Silvio Santos, ele tem uma frase que teve uma época que ele... que surgiu a capacidade dele passar futebol no SBT. E ele não quis. E daí o povo, não, mas como assim? Você ia ser primeiro em audiência. Ele falou, eu tô contente em ser o segundo na audiência. Deus. É, claro. Porque enquanto a Record tá tentando primeiro, enquanto a Band tá tentando em primeiro, ele tá feliz por ser sempre o segundo lugar, ele, porra, tá comendo as bordas, porque exatamente, a Record tenta, mas ela é terceiro, quarto, a Band tenta. Exato. Mas fica então, lá assim, pra trás. Por exemplo, principalmente famílias. Porra, você tem ali o PlayStation e de repente você tem um filho muito novo. Se você tiver um Nintendo, tá perfeito, cara. Sim. Então você se diverte pra caralho com o PlayStation e você vai se divertir com o seu filho, filha, jogando um Nintendo ali, sabe? Eu joguei o Wii pelo do meu priminho, que tinha 5 anos, que meu tio tinha um Xbox e o molequinho queria jogar videogame. Ele comprou um Nintendo Wii e ele pirava com exatamente, o Nintendo. Exatamente, cara. E uma das reclamações de todo mundo é, o Wii não tem jogo. Tem jogo pra o porra. Wii, aquele Mario foi primeiro, foda pra caralho. O negócio que eu vi aqui, o Wii foi o primeiro a ter, tipo, videogames não portátil, cara. Os primeiros consoles é você poder baixar o jogo direto pelo Nintendo Wii, só que a memória interna dele era muito pequena. Tipo, tinha... Foi o primeiro a ter entrada pra cartão SD. É, tinha entrada pra cartão SD e você conseguia expandir ele até... Aqui não tem quanto podia expandir, mas a memória interna dele era de 512 MB e aí tinha entrada pra cartão SD. Ele foi feito pra gravar os saves, né? Sim. E como é todos os consoles da Nintendo, né? Basicamente. Sim. E... Os jogos. Ah, tá. É, os jogos. Daí mais uma vez o povo fala, mas a Nintendo só tem Mario, só tem Pokémon, a Nintendo só tem Zelda, só tem Metroid. Cara, mas... Tem Zelda. Aí que tá. Você prefere ter 4, 5 franquias que dão certo para caralho ou ter 15 milhões de franquias que uma meia dúzia dá certo? Exatamente. Porra. É isso que o Suede falou. Tem Zelda. Ótimo. Tem Zelda. Tem Pokémon. Eles roubaram uma franquia da Sony com o Wii. Eles puxaram Monster Hunter. É, o Monster Hunter. Que era exclusivo de Sony. Verdade. E hoje o 3DS é perfeito pra jogar Monster Hunter. É, hoje em dia, apesar de ainda estar saindo pra Xbox, Play 4 e PC no Japão, no resto do mundo, Monster Hunter é 3DS. Então. E fora isso, teve o Super Mario Galaxy, que é o melhor Mario que eu já joguei na minha vida. Esse era difícil pra caralho. Sim, teve o Twilight Princess, que era sensacional você fazer um movimento pra dar um golpe nos bichos. É, que louco. Teve... Cara, o Mario Kart do Wii é bom pra cacete. Smash Bros. Brawl é sensacional. Nossa. Que marcou o primeiro jogo oficial da Nintendo com o Sonic. É, verdade. Com o Solid Snake. Porque a Nintendo posteriormente comprou a... Não a Sega, não, né? Comprou o Sonic. Não? Acha? Não comprou o Sonic. Não. Fecharam parceria, né? Ah, o Sonic continua saindo pra várias plataformas. Eu joguei Sonic numa fita de Super Nintendo. Piratão. Era um jogo do Hack. Isso entra. Você jogou isso? Eu joguei Sonic numa fita de Super Nintendo. Eu também. Esse aí era um jogo do ligeirinho que era um ROM hack. Eles colocaram o Sonic lá pra salvar o Mario. Caraca. Você lembra que era tipo o Mario preso numas jaulinhas que você passava? Não. É tipo você jogar o GTA com o Harry Potter. Não, mas era assim, era as argolinhas que você pegava. Sim. Não tinha nada de Mario pra salvar. Tinha. Não, mas é que tá, nego disfarça. Tinha o Mario lá. Nego disfarça. Você salvava um amigo dele, outro porco-espinho lá. Então é outro rum hack, porque o que eu joguei era o Mario. Não, era um porco-espinho verde. Porque Sonic até então não tinha na Nintendo, nem foder. E tanto era impensável hack, Sonic na Nintendo. Tanto era um rum hack que quando você salvava esse bicho, o que ele fazia? Ele falava, gracias! Eu não lembro disso. Era o jogo do ligeirinho. Eu não lembro disso. Sonic, gracias! Esse é o rum hack mais famoso da história, cara. Cacete. Então, Wii. Não, o Wii, velho, é simples, cara. A Nintendo continuou investindo nas franquias que mais deram certo e continuou dando certo as franquias. Tirando o Metroid, que começou a cair. Apesar de ter lançado o Metroid Prime 3, que é sensacional. Sim. Ele começou a lançar aquelas porra de Other M, que começou a ficar uma merda. Abraçou o Monster Hunter. E é isso, cara. É o segundo lugar mais vendido. Eu lembro que eu joguei aquele... Não, segundo dos jogadores em geral, assim. Terceiro, o mais vendido foi o Play 1, o Play 2 e o não, tô o falando mais dos Play jogadores. 1. A pessoa que tinha o PlayStation também tinha não, era o Xbox. Primeiro. Ah, sim, sim. Enquanto o PlayStation e Xbox vendeu 80 milhões, o Wii vendeu mais de 100. Eu pirava no Nintendo Wii jogando aquele Star Wars Force Unleashed. Não sei se você já jogou. Sim, teve um port pra ele. Que você podia jogar balançando o controlezinho pra fingir que era a espada. Tipo, nos outros consoles, você só jogava no controle mesmo. Sim, sim. É, o Zelda era igual. É, eu pirava com essa porra, mano. E daí pode ter gente que vai falar, mas Nintendo Wii, se precisava do controlinho, sei lá o quê e tal. Mas, porra, ninguém tinha isso, no animal. E também, mesmo assim, não precisa. Eles lançaram controle pro Wii também. Sim. Controle normal. E, meu, e você podia usar o controle de pé, deitado, do jeito que você quisesse. Não, mas eles lançaram um controle parecido com o controle do Super Nintendo. Ah, ele tinha o controlezinho também? Tinha. Você podia usar. Jogava ele no Wiimote e jogava ele. Exatamente. Caralho, e mano. Daí você fala, porra, o Xbox, Kinect, sei lá o quê. Mas Kinect, quando saiu também, era uma bosta, né? Ainda é bem ruimzinho. Eu joguei o Nintendo Wii hoje lá no Canto Nerd. Eu joguei também. O Guitar Hero. Ele colocou um Wii com Guitar Hero. Eu vou jogar no Guitar Hero, mano. Que legal. E, porra, essa questão do Wiimote, isso aí foi muito baseado pra fazer os sistemas de realidade virtual hoje em dia. O HTC Vive, que o pessoal usa muito pra fazer gameplay, ele usa dois controles em forma de bastão em cada mão. É como se fosse um Wiimote. Sim. Sim. Play 3 veio esse ano também, né? O Xbox 360 também veio esse ano. Em 2006 também veio o Nintendo DS Lite. Fale como você quiser. Uhum. É Lite. Que era uma versão magra, né? É a versão definitiva do... Do DS normal. Porque os, ele era mais os, clean. O DS antes disso era feio pra caralho. Era pesado pra caralho. Isso, e os que vieram depois não tinham entrado em jogo pra Game Boy. Sim. O que, por um tempo, pra mim foi uma tristeza. Foi. É que hoje em dia a gente tem jogos do Game Boy à venda na eShop, né? Sim. E daí, posteriormente, em 2008, veio o DSi. Que esse aí já era mais focado pra internet. Só que ele era mais fino ainda que o DS Lite. E ele tinha canetinha, né? Todos tinham. Ele tinha duas câmeras, só que as câmeras não eram grande coisa, né? Eram 3 megapixels. E tinha conexão melhorada. Sim. Mas a canetinha era mais longa. Não, assim, a canetinha do primeiro... não é o tamanho. É a mágica. É a mágica que faz. A canetinha do primeiro era muito fininha. Fininha, cara, era uma merda. A do DSi Lite, ela já era melhor, já era mais robusta. A do DSi só ficou maior. É. Aí, ó, enquanto a Nintendo tava só nos portátil lá, pô, esqueceu o console de mesa um pouco, né, porque, né, enfim. Em 2010, o primeiro 3DS. 3DS e o anúncio do Wii U. E o 3DS foi uma das maiores revoluções do mundo, porque sim, até era hoje... ruim pra caralho o 3D, né? Mas aí que tá, tudo começa ruim. Sim, sim. Então, o primeiro 3DS foi o primeiro videogame a ter realmente um 3D sem óculos. Sim, tela polarizada. Dava uma tonturinha da hora. É, porque você tinha que ficar exatamente num certo ponto da distância da tela pra fazer isso. Basicamente, você não podia se mexer enquanto você estivesse jogando. Eu cheguei a ver uma priminha do meu primo, que eu fiquei na casa da avó dele, tava todo mundo lá, ela tava com esse 3D. Um ataque epiléptico. Não, então, eu vi a menina. Mas não é recomendado pra criança. Então, e ela tinha. Quantos anos ela tem? Ela tinha, na época, ela tinha uns 6 anos, mano. Então, não pode. É recomendado pra mais de 12. Exato. Então, e ela tava jogando lá, eu joguei e tive tontura, tipo, fiquei 20 minutos jogando aquilo lá, que vicia. Mas hoje em dia ninguém usa essa porra de 3D, Uso. Isso foi o quê? Na época do que uns 7 anos atrás. Você pega pra experimentar essa porra. O que revolucionou mesmo foi o fato de você não precisar do óculos 3D, né? É um começo de tecnologia, era ruim, era, mas e começou veio, lá. Veio jogos bacanas, os primeiros jogos que vieram com a tela, com a capa holográfica. Sim, sim. Tipo Street Fighter, que veio sim, com... Sim, a capinha se balançava. Exatamente, tipo o Psycho Circus, o Kiss e o copo da Budweiser no show do Aerosmith de 2007. Tipo isso mesmo. Queria ter ido nesse show. Psycho Circus, eu tô ligado. O 3DS, ele foi um estouro de tecnologia até hoje. É o único console que tem tela em 3D sem óculos. Sim. E depois veio o lançamento no ano seguinte do Wii U. Que foi o sucessor do Wii, só que ele só vendeu 13 milhões e meio de unidades. Então esse eu acredito que veio antes do tempo, na moral. Não, eu acho que ele não deveria ter sido lançado. Ah, então, eu tenho uma visão diferente, porque assim, talvez ali naquele momento você não tinha capacidade de explorar tudo que um tablet combinado com um console de mesa poderia fazer. Ah, é que a Nintendo aí ele começou a vacilar muito, porque o Wii U, ele já veio com a questão do controle do tablet com controle de toque, sim. Só que ainda era toque resistivo. Era ter vindo isso toque, no 3DS. Né? Você tinha que enfiar o dedo no tipo negócio. Aqueles iPhone que metade dos ouvintes usa. Exatamente. Eu joguei um jogo do Donkey Kong. Nada contra iPhone, Wii U, e tipo, dava pra jogar até 3 pessoas. O Donkey Kong do Wii U é sensacional. Então, e tipo, só que quando você fica com o controle do Touch, que ele tem... O que eu joguei tinha dois controles normais, tipo joystick, e tinha o que era com o Touch, tipo o tablet. Você tinha que ficar fazendo tipo uns... uns, como que posso dizer, umas pontezinhas pro bonequinho não cair, pro Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. não cair. Ah, isso daí. Isso gera vídeos muito engraçados na internet. É da hora pra caramba, que você pode tanto ajudar quanto ferrar o carinha. É, e, cara, no Wii U veio jogos muito bons também, inclusive veio o remake do Wind Waker, que ficou foda pra caralho, e veio também o Monster Hunter 4. Uma coisa que eu me surpreendi com o Wii U... 4 não, 3. É que, tipo assim, aquele controle, puta trambolho e tal, você acha que vai pesar pra caralho. É leve. É leve pra caralho, cara. Eu tenho aqui, ó, o Wii U, ele é 20 vezes mais poderoso que o Wii normal. Porque ele consegue ir 2 GB de memória interna e ele gera uma imagem em alta definição que é 1080p. Eu acho que ele só fazia 720. É, então, é ele o que não é... chegava a 1080p, eu acho. A informação que a Nintendo passou era de 1080p. Ah, sim, tá. E eles falavam que a mídia era parecida com o do Blu-ray pra chegar parecido então, com... Então, só que não é. Perdeu um pouco daquele negócio família que era o Nintendo Wii. É, eles ainda focaram até, mas, porra, a família, aqueles caras que não se ligam muito no videogame, não vão gastar dinheiro. Exatamente, com o porque, porra, além da criança ficar ligada na televisão, vai ficar ligada num tablet também, ela já faz isso o dia inteiro, caralho. Pelo menos o Wii normal, ela tá se mexendo ali. Eu particularmente gosto muito do Wii, assim, dentro do possível. Eu não joguei muito pra falar. Smash Bros. Dele é muito bom, que é o mesmo do 3DS. Sim. O Monster Hunter nele fica sensacional. O Mario Kart, jogar Mario Kart nele é absurdamente divertido, é muito bom. Mario Kart eu joguei nele e o pior controle que tem É o tablet, mano. É muito ruim. É mano, ruim. Mano, nossa. Você fica em último sempre. Qualquer coisa que você faça, você sempre fica em último. Nos outros dois controlezinhos, você consegue jogar normal. Tem o joystick normal e tem aquele do Nintendo Wii que todo mundo costuma jogar. É. Que é aquele eu acho fininho. Uma bosta. Eu sim, também acho meio bosta. Mas o melhor pra jogar é o joystick normal. Sim. Dos botõezinhos. Mas o tablet, puta que me pariu, velho. É ruim pra cacete. É ruim pra caralho. Aí com o Wii U, começou a queda de novo da Nintendo. E a queda foi tão grande que 2 anos depois, o Satoru Iwata teve que cortar seu salário em 50%. Caraca. E dos outros executivos, ele cortou entre 20% e 30% pra evitar demissão na empresa. É, porque... ele não acreditava que os erros administrativos e alguma coisa que acontece fora da empresa, assim, de acordo com as vendas, tem que se refletir em todos os funcionários. E também você tava batendo de frente com 2 videogames monstros. Sim. Que é o Play 4 e o One. Que são, puta que pariu, são absurdos. Então, você não tinha mais aquele negócio pra envolver a família toda, como era o Wii, então fodeu, né? É. Em 2014, o presidente da Nintendo, o CEO da empresa, Satoru Iwata, revelou num relatório financeiro anual da Nintendo um novo aparelho. Sim, só que esses anúncios normalmente aconteciam na E3. Sim. E foi o primeiro ano da E3 desde a posse da presidência da empresa que o Iwata não participou. Não participou, sim. A Nintendo participou, não. E mesmo estando no hospital, ele continua trocando ideia com um cara chamado Tsunekazu Ishihara sobre um jogo portátil de celular para captura de criaturas. Sim. Opa. E teve também o anúncio dele. Que era o Nintendo, na época era Nintendo Next. NX. Ninguém sabia nada o que ia ser. Ele só falava que ia quebrar a barreira entre portátil e console de mesa. NX0. O que, né, em 2017... O que aconteceu? Quem morreu em 2015? Caralho, vai começar assim, velho. Já chegou matando. Em 2015, quem morreu foi a Nintendo do Brasil. Não, mas calma, você não ia falar do... Não, vamos começar assim, porra. Tá, então morreu a Nintendo do Brasil. Eu só queria fazer uma observação aqui que os caras falaram, que foi o seguinte. O Brasil é um mercado importante para a Nintendo e lar de muitos fãs apaixonados. Mas, infelizmente, desafios no ambiente local de nossos negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país insustentável. Esses desafios incluem as altas tarifas sobre a importação que se aplicam ao nosso setor e a nossa decisão de não ter uma operação de fabricação local. Ou seja, vai tomar no seu cu, Brasil, não vou mais vender aí porque vocês são filha da puta demais pra levar a sério qualquer coisa. Exatamente. Então aí a gente vai entrar num ponto rapidão sobre a questão da pirataria. Por quê? Porque assim, tem gente que desbloqueia Play 3, Play 4, tem gente que desbloqueia o One. E o que acontece? Essas empresas, pra se manterem no Brasil, elas estão tomando prejuízo foda. Então, a Microsoft, se não me engano, já saiu do Brasil também. A Nintendo arregou porque, obviamente, ela vende muito menos do que o PlayStation e do que o Xbox. Só que foi por causa de merdas como a pirataria que, né, deu merda. E o pessoal tem tendência a piratear por quê? Pra ter jogo pra caralho. E daí eu me questiono, quem, hoje em dia, trabalhando ou estudando, que seja, tem tempo pra jogar jogos para caralho? Não. Pirataria não é por isso, não. E eu vou meter o pau aqui, sim. Pirataria é porque eu fui hoje numa loja... comprar o jogo pro Play 4, fui ver quanto que tava Persona 5. É um lançamento, beleza. Quanto que é um lançamento? R$220? 280 pau uma porra dessa. Não, é foda. Como é que foda. A gente vai comprar um jogo original hoje em dia? E daí você vê nos Estados Unidos, tá $20. É, um jogo lança $60. Não, os caras vendem como se fosse carrinho da Hot Wheels, tá ligado? É, lá é fácil comprar essas coisas. Esses dias eu comprei um Fat Pack do lançamento da Monquete do Magic aqui no Canto Nerd. João Carvalho, olha. Eu fui conversar com o dono lá, o Rodrigo. Eu perguntei, quanto que tá? Ele falou, vai estar 174. Aí eu falei, infelizmente tá esse preço mesmo por aí. Ele falou, 50% dessa porra aí é só ICMS. Nossa. Cara, como assim? Quem que se mantém sustentável num país que cobra tudo isso? Agora você imagina pra empresa fabricar no Brasil, vender com loja online no Brasil. O quanto de prejuízo essas empresas não tomam pra se manter no país? Eu acho que a Nintendo já tá fazendo muito em ter uma loja online brasileira. Sim. Eles não fornecem os jogos, eles não fornecem os consoles, mas eles estão pelo menos atendendo a parte digital. Exatamente. E você vê que depois que a Nintendo saiu do Brasil, os jogos, lançamentos estão saindo por 300 conto, coisa assim, é absurdo. Tá ridículo. E porra, não é tão longe, né? Agora o lançamento até do Play 4 tá R$280. Sim, mas aí você vê que, tipo, não é só por ser a Nintendo, por vender menos, sei lá o quê. Por quê? Porque o negócio no Brasil é insustentável. E isso se aplica tanto a Sony quanto a Microsoft fabricarem seus consoles aqui e venderem online aqui no Brasil. Exatamente por causa de tudo isso, eu acho sacanagem piratear, porque você não tá contribuindo que a empresa tá fudendo mais ainda ela pra não... incentivando ela a sair do país. Só que é foda você não piratear pagando uma fortuna dessa no jogo. Sim. Exatamente. Exatamente. Chega a ser ridículo. Ridículo, cara. E às vezes que nem... Você já fez várias vezes isso, de comprar um jogo, depois vender ele ou trocar por algum outro jogo. E nunca vai ser o mesmo preço. Não, não, não. Isso é foda. É. Uma coisa que eu fazia... Eu fiz, inclusive, eu comecei a fazer na época do Play 2. Na verdade, eu só fiz nessa época. Eu pegava um jogo pirata e, se eu gostava, comprava o original. Porque também, a gente, quem que vai se sustentar comprando o jogo original, cara? Eu acho válido você baixar um jogo que não existe mais em console, por exemplo. Sim. Você pegar, por exemplo, eu quero pra caralho os Rampage. Rampage você não acha nem fodendo, nem na PSN. Então... O jeito é baixar. O jeito é baixar. Agora, você pegar um jogo recém-lançado e piratear, cara, porra, espera um pouquinho pra baixar o preço e tal. Você já pagou 4 conto no console, sabe? Pagar 100 conto no jogo, velho, vai se fuder, velho. Bom, e nesse... E quem morreu nesse ano? Caralho, deixa eu falar, porra. E nesse ano foi anunciado de novo que o Satoru Iwata não ia estar na E3 por causa de complicações da saúde. Ele já ficou internado muito tempo por causa de um tumor nos... Como é que é? Ele teve um tumor no duto biliar e em 11 de julho de 2015 ele acabou morrendo com 55 anos. Sim. Quem tomou o lugar dele temporariamente foi Genyo Takeda e o Shigeru Miyamoto, que a gente falou pouco, mas... Esse cara, às vezes, vale a pena até fazer um cast só sobre ele. É. Shigeru Miyamoto, criador de... De Super Mario, de Zelda, de... Exatamente. De muita coisa. Das grandes franquias da Nintendo. Posso colocar uma curiosidade agora que voltou no Mario? Calma. E em setembro do mesmo ano, Tatsumi Kimishima foi o cara que entrou na presidência da empresa. E ele colocou o Miyamoto num posto que ele criou como parceiro criativo e o Takeda como parceiro de tecnologia. O nome do Mario... É Mario por causa de Mario Segal, que foi o cara que locou o primeiro prédio pra Nintendo se estabelecer. Eu pensei que ele era parente do Steven Segal. Não, não. Ele locou o primeiro prédio pra Nintendo se estabilizar lá e começar a funcionar como montadora de jogos lá. Colocar uma dúvida? Pode. Antes da gente falar do Switch, é que acontece. Há uns tempos atrás, eu vi um filme chamado Super Mario Bros. Ah, pra quê? daí, passa. Não, volta. calma, é sério. Uns anos atrás. E daí eles se apresentavam. Nós somos os irmãos Mario. Mario, Luigi, Mario. Minha dúvida é se o nome do Mario realmente é Mario, ou se só o sobrenome do Mario é Mario, porque assim, eu e o Pedro somos os Tanichos. Eles me chamam de Tanicho. Então assim... Então isso foi respondido pelo Shigeru Miyamoto já. O nome do Mario é Mario? Não, é só Mario. Ele não tem sobrenome. E por que o Luigi é Luigi Mario? Não é Luigi Mario. E por que Mario Bros? Eles são irmãos. Isso não quer dizer que o sobrenome deles seja o Mario. Não, mas eu entendo você falar o Suede. Essa merda foi senhora Suede. Essa merda foi criada por causa daquela porra daquele filme. É uma dúvida muito cruel, cara. É uma coisa que chamar eu de Pedro Pedro e você de Rafael Pedro. Não faz sentido. Sobrenome não é esse. Ah, mas se fosse? Se fosse, beleza, cara. Mas não é. Cada bizarro isso, cara. Pra quê? O filme, ele é todo errado em todos os sentidos possíveis. É lógico que é, porra. Sim. Deu vontade de assistir. Não, mas... Ah, não, velho. Vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Nós temos fotos que fazem a gente pular mais alto. Ah, não, sabe por que ele quer assistir? Ah. Porque essa merda de acredito no coração das cartas, acredito no coração do fungo. É. Sério, eu não lembro. Arrombado. Nossa, velho. É, tinha um negócio do acredite no fungo. Tinha. Aí se fuder. Eu não lembro. Que o Luigi é o cara que dubla o Cid nos Estados Unidos. De resto, eu não conheço nenhum. O Luigi só é bom naquele filme... Não é bom. Ele nunca fez filme bom. Não, mas ele tinha um filme muito bom. Ah, tem um filme que ele é muito... Ele é retardado pra caramba no filme, mano. Ele só faz filme que ele é retardado. Não, mas ajuda. Era tipo um Jimmy Bolha, mano. Não, mas ele era caçado por um filho da puta. Como tinha esse filme? Eu não sei, não quero saber. Caralho, mano. Esse filme era legal pra cacete. Não era. Era sim. Não era legal, mano. Era uma bosta. Nossa, mano. E ele ia falando com você, tipo, era um filme meio... Quebrava a quarta barreira. É aquele... Eu quero ser curtindo a vida doidado com autismo, não, cara. Mas não era. Mas era da hora, mas isso, ele, ele sendo autista, ele era ele. Ele fazia bem isso. Essa que é a questão. Não fazia, velho. Ele nasceu errado. Ele continua sendo ele errado. Next. Em 2016, foi anunciado por um vídeo, um console magnífico. Um consolo. Que esse console, né, obviamente que ele se tornou o sucessor do Wii U, e ao mesmo tempo não. Sim, o Wii U já encerrou a fabricação. Então, não, digo sucessor, não, sim, ao mesmo tempo não, por quê? Porque esse console, como a gente disse, né, do anúncio da E3, ele quebrou a barreira entre console de mesa e portátil. Sim, a intenção da Nintendo é acabar tanto com os portáteis quantos de mesa, e ter só um híbrido. Ah, mas eu não sei se concordo com isso, mas não é caso da gente concordar, né? E daí fizeram aquele vídeo maravilhoso do cara jogando Zelda, e de repente, porra, ele está atrasado. E ele vai e tira o console do encaixe lá, do dock station dele, e encaixa uns bagulhinhos de controle e sai jogando na rua, cara. Eu assisti isso tremendo, cara. E eu assisti isso para caralho, e eu fiquei, mano, como assim existe essa porra, velho? E daí até veio uma promessa do Sky ali, mas depois foi desmentido, né? Mas foi desmentido, mas nem tanto. A Bethesda parece que já firmou acordo com a Nintendo pra desenvolver jogos pra ele. Então, aí veio... Bom, vamos lá, explicar o que é o Wii U. Wii U? Aliás, o Next. Ele já lançou? Switch. Já joguei até. Sério? É, o nosso irmão que vai ter FI, ele foi pro São Paulo, né, substituir um cara lá, e assim, ele vai ter FI. E comprou um videogame de 3 pau, sabe? Entendi. Então, né, a mulher dele deve estar muito feliz. Agora, tá feliz pra caralho porque ela joga também. E, basicamente, é um console que... É um tablet? Até o momento é um console de mesa, que você vai lá, pluga seu HDMI e tal. É, ainda assim é cartuchinho, na verdade são aqueles cartões tipo do 3DS. Ele é igual o cartão do Vita. Isso. Mesmo tamanho. Tem entrada SD. E até então você joga lá, né? Você encaixa os padzinhos de controle numa basezinha lá e vai jogando de boa. E de repente, como diz no comercial, se você está atrasado para algum lugar, você pode simplesmente retirar ele do dock. Ele vira um tablet. Ele vira um tablet e você continua o jogo de onde você estava, com a mesma qualidade de vídeo. Sim, na verdade melhor. É, porque a tela foi feita, obviamente, para isso. Então, é uma revolução Em muitos aspectos. Sim. Eu falo, eles conseguiram quebrar a barreira entre console de mesa e portátil dentro do esperado de Nintendo. Ninguém espera que a Nintendo faça um Play 4. Sim. E acho que nem deve esperar, sabe? É. Eu acho que a Nintendo conseguiu agora algo sensacional de verdade. Porque antes disso eles conseguiram algo, revolucionar algo que foi transformar o 3D em algo agradável com o New 3DS. Sim. Que aquilo é absurdamente sensacional. Verdade. Final de 2015, começo de 2016, né? Isso. Eu comprei um, é absurdo aquele negócio. E agora com esse negócio do Switch, cara, eu joguei esse negócio, é absurdo. É muito bom. Ele é incrível mesmo. E jogando ele só no controlezinho ali? Eu não joguei com ele ligado naquela basezinha que forma tipo um joystick. Eu joguei ele apoiado numa mesa, tirei cada uma das partes de controle e fiquei com uma em cada mão jogando. Sim. É muito confortável. Ele é muito bom. Ergonomicamente falando, ele é ótimo de verdade. Porque cada parte ali que você remove acaba sendo um joystick também. Sim. Pra jogos multiplayer, você usa uma parte pra cada pessoa. E ele se encaixa bem na mão. E aí a Nintendo volta com a promessa de juntar pessoas jogando no mesmo console, né? Porque o Wii U quebrou um pouco disso. Não, continuou ainda. Não, continuou, mas... Mas assim, um usava a tela da TV, o outro usava o tablet e tal. Então, mas acabava sendo um negócio, né, meio esquisito. Agora não, todo mundo voltou a jogar junto ali, na mesma telinha ou na mesma telona, e voltou a família, né, voltou a felicidade ali. E fora isso, ele, apesar dele ter perdido um pouco lá do portátil, que ele é grande, Mas quem continua... tá acostumado, por exemplo, com um tablet não vai sentir muito... Não, ele continua sendo um portátil bom, cara. Ele é excelente de verdade. A imagem dele... Imagina um Pokémon pra isso daí? Eu não quero Pokémon, eu quero Monster Hunter. A hora que sair um Monster Hunter pra essa porra, eu vou comprar na hora. Não, mas se sair um Pokémon pra isso daí, eu compro fácil. Mas que nem, o videogame aqui tá 3 mil. Quando... Caiu. Oficialmente, caiu por lojas assim, tipo aquela do veículo subaquático, ele tá uns 3 mil. 3 mil, 4 mil. Não, tá menos. Mercado eu vi esses livre, dias. Você acha por 1.300, 1.400 reais. Sim. Caramba, já? É. E, cara, o Zelda é sensacional. É lindo aquele jogo. De verdade, ele roda liso. É, quem é interessado na Nintendo já viu os vídeos de demonstração e realmente... Sim. Não, o vídeo não descreve, cara. Jogar aquilo pessoalmente naquela telinha pequena, mas sensacional, é o que mostra. E sim, o cartucho tem um gosto horroroso. Você não viu o cartucho? É bom deixar claro que a Nintendo fez isso para as crianças não colocarem o cartucho na boca, né? Então, tem um gosto horrível que não sai da boca por muito tempo. A criança vai lá, costuma, né? Sabe aqueles brinquedos, tipo, as peças podem ser engolidas e tudo mais. Fizeram um cartucho que não pode ser engolido, porque você vai provar um saco de velho ali, sabe? Eu não sei, eu nunca experimentei, mas... Experimentei. Não, ele que fez a comparação. Tá, um saco de mendigo, velho. Mas agora você sabe. Agora você sabe o gosto. Aquele queijinho fica no cutraco. Sabe o cutraco, velho? Sei. Só para os ouvintes entenderem, o cutraco é aquele caminho que fica entre o cu e o saco. Puta okay? Que pariu. Ainda bem que isso é um cast super informativo sobre tá, Nintendo. Né? Eu tava pensando em comer quando chegasse em casa, eu não vou mais. Tereu, tel, tel. Deitada de lado. Na cama do hotel. Então, e algumas semanas atrás, antes desse lançamento, teve o anúncio... Ainda bem que eu não comprei o New 3DS. Do 3DS definitivo, que eu tô pensando em trocar meu New 3DS por esse, que é o New 2DS. 2DS, cara. Que a gente esqueceu de falar que o 2DS... o 3DS foi uma revolução e o 2DS foi uma sacanagem, que é uma bosta aquele negócio. O 2DS veio num formato que lembrava bastante Game Boy, né? Ele veio parecendo um Game Watch. Ele é fixo. Ele é parece um tabletzão com duas telas. Não tem flip. Não tem 3D. Ele é grosso pra caralho. E agora saiu o New 2DS, que é lindo. E aparentemente ele é mais liso do que o 3DS. Ele parece um celular. Aí você abre assim, ele é muito bonito. A cor que escolheram, fodida. Aquele azul com o preto. Sim. E o branco com laranja. Lembrando muito os primeiros Game Boy Advance que saíram. Sim. E, cara, eles pegaram o 3DS, New 3DS, eles deixaram o mesmo hardware, melhoraram por tirar o 3D que ninguém usa, ou seja, vai ficar mais barato. A ideia é que fique, né? E cara, eu quero isso, mano. E agora eu lembrei que eu tive um Game Boy Color da cor desse azul do... Sim, eles aproveitam sempre essas coisas. Eles aproveitam que tá parado lá, vamos fazer botão com essa porra. Pega esse plástico, pega esses Game Boy e derrete tudo essa porra. Exatamente. Porra. E a gente falou a história da Nintendo aí, ó. É, pelo menos passamos, né? Até agora. Sua Suede. Oi. A gente sabe que sua experiência é mais curta, afinal você falou no odeio. Eu odeio jogos eletrônicos. É porque eu não sei jogar. Então fala um pouco do que você... da sua experiência com o Nintendo. Porque assim, todo mundo que joga videogame, pelo menos da nossa geração aqui, todo mundo passou por Nintendo. Sim, porque eu passei e fiquei, porque eu só tive um Super Nintendo. Eu tive um Atari quando era criança, bem criança, e depois eu tive um Super Nintendo. E assim, meu vizinho de... uma rua depois, vizinho tinha também. De boca. Tinha também, a gente trocava parceiro fita. Parceiro de pedra. E eu jogava muito, joguei. Eu ia espanar pó na casa dele. Cara. Aí, eu joguei Super Mario, joguei Zelda, joguei Killer Instinct, joguei Street Fighter, joguei Donkey Kong. Os jogos mais clássicos, acho que, sei lá, eu joguei Goof Troop. Acho que nenhum jogo não clássico devo ter jogado, assim. Só depois que eu baixei emulador de 500 jogos pro computador, que aí eu joguei várias coisas. Battletoads, você jogou? Qual que era esse? O do sapos. Que... Super Battletoads. Não, nesse nossa, não é o jogo mais impossível. Esse, mas o do Nintendo era pior. Minha relação foi muito pouca com o Nintendo. Nintendo 64? Joguei com o emulador, joguei o Ocarina of Time, que foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha jogou vida. Jogou Ocarina no 3DS também. Joguei o Ocarina no 3DS também, não bati final, né? Mas quando eu joguei no emulador eu bati, e assim, foi quando eu falei, caraca, que isso é um jogo. Zelda! Isso. Link. Link, Zelda. Mas... pra quem não conhecia, agora sabe de onde saiu aquela merda daquela... Porque foi o único jogo que eu falei, caraca, isso é um jogo foda, entendeu? Porque antes, assim, era jogar pra se divertir. Super Mario, bilhar, aqueles jogos de cassino. Nossa, tinha que o tinha. Bilhar também, né? Pro tinha, Super Nintendo. O, não sei o que lá, Pocket. Super, alguma coisa Pocket. Eu tinha uma fita que eram 5 jogos de cassino que tinha esse. E era mais jogar pra diversão mesmo. Aí quando eu joguei o Zelda do 64, o Ocarina, eu falei, caraca, isso é um jogo foda. E até hoje e foi o melhor jogo que eu parei por aí. Tentei jogar o Majora's Mask, mas eu já não tinha mais idade, porque... Cara, o Major era sensacional. Muita coisa. Não tinha você não mais tinha mais idade, eu sou 10 anos mais velho que você, cara. Quando eu digo que eu não tinha mais idade, significa que eu não tinha mais tempo. Tinha que trabalhar em 40 empregos. Seu tá, tempo né? está acabando. Meu tempo está acabando. É que eu joguei no lançamento também, né? Eu joguei Entendi. Quando era criança. É. Eu tive só o primeiro Game Boy lá, que era da minha prima, e a minha prima me deu, que é o que tinha o Tetris. Ah, só fazer, né? Só fazer um comentário. Essa daí foi a voz do Suede, pessoas vocês não ouviram muito durante esse cast, mas é isso aí. A voz, não a avó. Ah, tá, a voz. É porque... Ah, entendi a avó. Caralho. Nesse cast eu tô meio apagado por causa dos jogos eletrônicos. E depois, eu nunca joguei, tipo, Nintendo 64, nem Super Nintendo quando eu era pequeno. Porque eu cresci jogando Play 1. Tipo, na época eu jogava com meus tios que eles tinham. Geração Nutella. É, então. Eu fui geração Nutella, não tive Nintendo. E aí depois foi o Nintendo Wii, que meu priminho ele ia lá pra casa, às vezes ele levava. E nas séries minha tia deixava o videogame lá, que ele passava o tempo todo na casa da minha avó. Aí foi onde eu joguei bastante Nintendo Wii. Não eram os jogos, tipo, nossa, tipo, era mais jogo de criança, casa que era de molequinho que tinha 5 anos de idade, sim, né? Tipo, eu jogava Up e o de esportes. Aí uma vez um amigo meu emprestou o jogo lá, fiquei jogando de Star Wars. Mas eu não tive tanta conexão, assim, com o Nintendo. Queria ter tido mais. Ter tido. Bom, eu e o Pedro, a gente teve uma relação bem maior, né, com o Nintendo. Eu, principalmente, eu acho. E até um comentário pra fazer aqui, é até engraçado ver que antes Nintendo e Sega eram os dominadores, assim, do mercado. É, porque hoje em dia Nintendo tá na reserva e Sega não existe mais. Exatamente. E era algo impensável na época, né? Porra, Nintendo vai ser sempre fodona. Ainda é pra gente, né, que joga. Mas, assim, mercadologicamente falando, não é tanto, né? Bom, eu não lembro muito do NES, eu lembro de Duck Hunt. E tinha... É, mais Duck Hunt mesmo, não lembro muito dos jogos. Pitfall foi no nossa, Atari. Teve o Pitfall no Super Nintendo. É, verdade. Deixa eu ver. Teve... Tinha um de corrida do Nintendinho. Não entendi. Um que tinha de corrida era o Excite Bike, que era um de motocross. Enfim, aí Super Nintendo. Bom, Super Nintendo passou pra, bom, os básicos, né, que todo mundo jogou. Só que o meu favorito, assim, foi o Goof Troop. Goof Troop que a gente tava falando aqui em off, eu e o Pedro, que é um jogo que é impossível você fechar jogando sozinho. E era o jogo do Pateta? É. Se você é criança, é impossível fechar jogando em cooperativo também, porque acaba dando briga. Exatamente. E eu lembro assim, desse jogo de jogando com os amigos meus. Nossa, a gente brigava pra caralho. A gente alugava essa fita e brigava pra cacete, porque um ficava jogando vaso na cabeça do outro, assim, né, cara? Só que assim, tem uma fase ali que é difícil você passar até de dois hoje em dia, que é a que o chefão da fase é a lagarta. Eu não lembro muito desse Nossa, jogo. Nossa, que fase lazarenta. Mas aí foi meu primeiro contato com International Superstar Soccer. Transformar o juiz no cachorro. É, que foi o Deluxe, né? Sim, sim. Posteriormente veio o 64. 64 eu joguei bastante o Mario Kart, obviamente. O, lógico, o Super Mario 64. Que o Super Mario 64 era mais engraçado você ficar mexendo na cara dele no começo do jogo do que o jogo em si, né? Era da hora pra caralho. É. 64, porra, Star Fox. Eu não gostava do Star Fox no Super Nintendo. Ninguém gostava. Eu fui gostar pra caralho do Star Fox no Nintendo 64. Puta que pariu. Era o das naves. É. Era. Que era tipo corrida de naves. Não. Não. Era um jogo no Super Nintendo, era feio pra caralho, mas era uma revolução de tecnologia. Sim. Eram umas naves feitas de polígono que você voava por aí atirando nos bichos. É essa mesmo, eu joguei. Não é corrida, é verdade, era não é corrida. Era muito bom, você tinha que chegar em determinado lugar ali, e você podia fazer caminhos diferentes e tal. GoldenEye 007. GoldenEye, eu fechei ele de trás pra frente, de frente pra trás, em todas as dificuldades. Puta, GoldenEye era tesão. E ainda mais depois que fechava, desbloqueava todos os códigos, né? E tinha o código do cabeção. Sim, sim. As armas e tudo mais, porra, era legal pra caralho. GameCube, aí sim que foi o melhor Mario Kart que eu já joguei na minha vida, que é o Double Dash, que eu lembro que a gente juntava a galera pra fazer corrida no Baby Park lá. Baby Circuits, né? É, o Baby Mario Circuit, eu acho que era, não sei, não lembro. Você jogava com os bebezinhos? Não, Baby Circuit era uma pista que era um oval só, e você ficava rodando ali. E a gente colocava, sei lá, 9 voltas e só as armas mais ignorantes, tá ligado? Caralho. É, daí tipo, a gente dava nome pras armas, tipo, ignorante mesmo era... Qual que era o ignorante? Era, né? O cascão do Bowser. Era o cascão do Bowser. Teve um amigo do cavalo que veio aí e a gente começou a falar, não, porque, porra, pegar o ignorante, né? Pegar o ignorante. Daí na hora que ele pegou, ele falou, ah, então esse é o Dito Cujo? E a gente ficou, pô, é o Dito Cujo, vamos pegar. Nossa. O Dito Cujo. Ficou o Dito Cujo, mano. Ai, cara. Caralho. GameCube pra mim foi Mario Kart. Em resumo do resumo, assim, foi Mario Kart, cara, porque não teve outro jogo, assim, pra mim, que eu achei do caralho. Nintendo Wii, Mario Galaxy. Mario Galaxy pra caralho. Aliás, no GameCube eu joguei até o Sunshine, e eu achava bom pra caralho, mas o Mario Galaxy veio como o melhor jogo do Mario, assim. 64 também teve o Pokémon Stadium 1 e 2. O 2, que a metade da fita era dourada, a metade era prateada. Sim, a metade da frente dourada. E o Wii U, eu não tive muita experiência, porque já foi numa época aí que... Porque em casa sempre foi meio foda esse negócio de jogar. Eu jogava junto, mas depois começou a crescer, cada um queria ter o seu. Só que era difícil cada um ter o seu. Só que daí o Marcelo comprou o Wii U e eu não joguei muito o Wii U. Que ele se mudou. Ele se mudou, né? Pouco tempo depois que ele pegou o Wii U. O Switch ainda não joguei, quero pra caralho jogar. Agora, portátil, porra, pra mim portátil sempre foi Pokémon, cara. Sempre foi Pokémon e até hoje é Pokémon. Por mais que eu tenha outros jogos também, eu tenho Pokémon pra caralho e Pokémon e é Pokémon. Pokémon is life. É. Nossa, mano, é porra. Fudido. Pokémon é porra. É. Entendi. Você falou, Pokémon, velho. Pokémon é porra. Você que falou, adora, né? Você que falou, velho. É muito engraçado. Bem eu falei, que Pokémon, porra. Fudido. Pokémon é porra, você falou. Então tá, né? É sêmen. Ah, se Pokémon fosse porra, você ia estar com o Pikachu na boca. Não, direto. Trocadilho foi bom, mas nem. Só? Ah, é porque assim, se for falar de tudo mesmo, é coisa pra caralho. Eu lembro que eu queimei o 64 uma vez. Eu não lembro disso. Eu lembro, tava na casa da tia e eu fui instalar o videogame. Ah, acho que vocês não ficaram sabendo disso. Eu acho que não. Tá ficando sabendo, vai sair na mão agora, tá ligado? Acho que foi eu e o cavalo, ou eu together, não lembro. E a gente tinha levado o 64. E daí eu fui ligar no tomada e liguei em 220. Não. Deus. E aí? E daí queimou. E daí a gente foi lá no chinês, que hoje trabalha com moto. Aham. E daí ele, né, fez um preço em camarada no Nintendo 64 novo. Então tá, né? Caraca. E daí um negócio que eles não sabiam. Eu queimei o Nintendo 64, cara. Mas então, ah, se for falar, tem coisa pra caralho, porra. A gente teve... Então já que é pra falar, até uma certa idade, a gente teve uma mesma experiência aí com o Nintendo, né? É, o primeiro videogame da Nintendo que a gente jogou foi, na verdade, um... Como é que chama? É um Top Game, Turbo Game. Turbo Game. Que era aquele da CCE, piratão. Nintendo, na época, não tinha... O Nintendinho não teve patente de hardware. Então, a gente acabou comprando um dos vários clones que suportava. Nossa, a CCE fazia videogame? Fazia. Eu esqueci de falar um negócio. Deixa agora. Não, é só um parecer rapidozinho aqui, que a Nintendo veio pro Brasil através da Gradiente. Com um acordo com a Gradiente. Sim, enfim. Então tá. Então, eu comecei com um clone do Nintendinho, jogava pra caralho o Super Mario Bros, joguei muito Mario 3 pra cacete também, mas eu comecei a jogar mesmo no Super Nintendo, com Mario World, Mario Kart, com Super Metroid. Joguei pouco Zelda na época, joguei muito depois de crescido. O Star Fox pra cacete, jogava com os meus amigos o Donkey Kong Country. Teve o Tartaruga Ninja também. Turtles in Time. Porra, era legal pra caralho. Esse, cara. E no Super Nintendo eu jogava bastante os clássicos, principalmente com os meus amigos. Tinha um amigo meu que tinha o Killer Instinct original, que veio com o CD da trilha sonora e o cartucho preto. Sabe que esse jogo nunca me pegou muito? Eu não gostava. Era muito fã. A jogabilidade era meio travadona. Era foda, mas o jogo era legal em si por causa dos personagens. Aí eu joguei bastante Street Fighter 2, mas o que eu mais gostei na época foi o Mortal Kombat 2, que era sensacional no Super Nintendo. E depois fomos pro Nintendo 64, joguei o Super Mario 64 até destruir o cartucho, joguei o Star Fox 64 até destruir o cartucho. GoldenEye até destruir o cartucho. GoldenEye eu jogava de madrugada até dizer chega, eu fiz tudo que podia fazer nesses três jogos. Os Pokémon Stadium, o que mais que a gente tinha? Pokémon Stadium também teve uma outra revolução que a gente esqueceu de falar. O Transfer Pack. O Transfer Pack. Que mandava os seus Pokémons do seu jogo do Game Boy pro Stadium. Pro Stadium. E vice-versa. É. Que louco. Quando você passava certos desafios no Stadium, você ganhava Pokémons novos, que você podia mandar pra sua versão do Game Boy. Que louco. Inclusive eu tinha um Pikachu com Surf. Principalmente. Que dava no Stadium. Principalmente por causa de uma observação aqui, que os Pokémons do Pokémon Blue e do Pokémon Red eram diferentes. Nem todos os que tinham no Blue tinham no Red, nem todos os que tinham no Red tinham no Blue. Então pelo Pokémon Stadium, às vezes você conseguiu algum Pokémon que só tinha um em um ou outro, sabe? Sim, e esse do Pikachu do Surf é do Pokémon Yellow. Do Yellow. Foi o primeiro Pokémon que teve um Pokémon te seguindo o tempo inteiro. É, que hoje em dia tem pra tudo que é lado. É. E, porra, Nintendo 64 eu finalizei Ocarina of Time fazendo tudo, o Majora Mask fazendo tudo, nem o Marcelo não terminou fazendo tudo no Majora, eu fiz. Até andando com o Link só de costa o tempo inteiro. É difícil, cara, o Majora é muito difícil. É tenso por causa do limite de tempo. Exato. Mas eu terminei, eu peguei todas as máscaras, troquei todas depois na lua, dentro da lua, pela First Deity Mask. Eu não cheguei na lua. E matei o bicho. Eu não cheguei na lua. É, você tem dois finais no jogo. O final que você termina só e boa, que, sem fazer tudo, e se você pegar todas as máscaras, você enfrenta um chefe diferente. Louco. E depois o GameCube, com... Cara, eu joguei muito GameCube. Eu joguei o Resident Evil 4 pra cacete, o remake, Mario Sunshine, o Mario Kart pra porra. O Wind Waker foi foda pra caralho. Porra, só uma breve observação aqui, que eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu acho que não foi o Zelda só... Que foi um jogo foda pra mim, porque no Super NES teve Chrono Tiger. Chrono Trigger, verdade. Não é Tiger? Chrono Trigger. Tigre do tempo. É. Cara, que jogo fenomenal. Quem quiser, jogue aí, tem 700 milhões de finais. É muito bom, eu cara. Não gosto a história de jogos com milhões de finais. Não, mas a história do jogo é demais. Só. Parou de interromper? Sim. Então tá bom, filha da puta. Depois do GameCube veio o Wii. Eu joguei muito Wii, o Zelda Twilight Princess. Não cheguei a jogar o Skyward Sword, eu tô louco pra jogar ele também. O Mario Galaxy é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E meu contato com o Wii foi meio que pequeno, assim como com o Wii U. O Wii eu só joguei bastante quando eu ia na casa do Marcelo, a gente juntava lá com o pessoal e jogava o Mario Kart, jogava o Smash Bros. Smash Bros, que é o jogo que fazia perder a amizade, né? Sim, era bom pra caralho. E aí o Switch eu joguei um pouco de Zelda, achei fenomenal. E nos portáteis é o de sempre, né? O Game Boy tijolão, joguei muito Tetris, joguei muito Mario Land, Pokémon Red, Pokémon Yellow, peguei do 151. E a gente jogou bastante Pokémon no Game Boy Classic, né? Sim, sim. O Pokémon Gold, eu tenho o original até hoje em casa. O Pokémon Yellow também. Tem o Metal Gear Solid do Game Boy Color. No Game Boy Advance eu tive o modelo original, quando eu era criança, ainda no lançamento. Eu tive muito jogo, todos os Pokémon. Você tinha o... White Arctic. É, o que era branco com os botões cinza. O meu era roxo com os botões cinza. E depois de crescido, quando eu tava no cursinho, eu comprei um Game Boy Advance SP muito barato com Final Fantasy Tactics. Comprei o Nintendo DS Lite. Eu joguei pra cacete aquele negócio também, o WarioWare nele. Joguei os Pokémon, joguei Castlevania, muita coisa, muito legal o DS. E hoje em dia eu tô com o 3DS, o New 3DS, jogando basicamente só Monster Hunter. Eu tenho o Pokémon Sun, tá jogado lá, empilhado no canto e jogando desesperadamente Monster Hunter. É, aí... Bom, todo jogador que se preze aí precisou passar por Nintendo, né, Pedro Pérez? E tem muita gente que critica Nintendo, né, Pedro Pérez? Mas, porra, Nintendo foi a base de tudo que a gente tem hoje. Como eu disse no episódio do Odeio, eu ainda tenho um pouco de ódio da Nintendo que eles enfiaram o Metroid no cu. Ah, sim. Que o último jogo do Metroid foi uma vergonha, uma patifaria foda. Quem sabe, né, num futuro próximo eles não lancem um Metroid que supere as expectativas. O pessoal tá tudo fazendo remake aí. É porque assim, agora que é o momento que você não espera mais porra nenhuma do Metroid porque eles cagaram, eles podem lançar algum que, né? Eles devem fazer isso. Sim. E da Nintendo, eu recomendo o pessoal entrar no YouTube e procurar pelas press conferences deles. Sim. Que eram muito legais e eram muito divertidas também. Principalmente em 2015 foi muito engraçado com os puppets. O foco da empresa sempre foi o divertimento, né? Sempre foi os momentos de reunião. Isso é até algo que eu já questionei. Um ex-participante do Locomotiva, que ele prezava muito por gráfico, e eu falava, bom, não é assim. E esse cara achava Nintendo bosta porque não tinha gráficos bons. Mas tinha jogos muito bons, independente de gráfico, né? E até hoje tem jogos muito bons, independente de gráfico. Apesar que os gráficos evoluíram consideravelmente. Só ver The Order pro Play 4, é um dos jogos mais bonitos que existem, é uma merda. Então assim, bom, eu sou o tipo de jogador que prefere se divertir jogando do que entrar numa tensão e, sei lá, chegar até o fim e salvar o mundo, sabe? Então, sei lá, eu sou chato em relação a isso. Eu gosto de tudo, é como se fosse o cinema. Você tem jogos com histórias fodas, você Sim. tem jogos pra se divertir, você tem jogos pra descontrair. Exatamente. Então, devemos agradecer a Nintendo por tudo que ela fez pelo mundo dos videogames. Salvou o mundo dos videogames, né? Como a gente já falou aqui. É um grande obrigado pro Shigeru Miyamoto, Exatamente. Pro Satoru Iwata, pro Gunpei Yokoi, Koji Kondo. Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri, de certa forma, né? Sim. E eu acho... Arigato. Tem que falar na língua deles pra eles entenderem. Ah, vai tomar no cu, acabou o podcast. Família... Tchau. Como é que é? Yomashi. Yamashi. Onde começou tudo, né? Hã? Yomashi? Nem Yomashi? Yamauchi. Yamauchi, cara. É pra todos aqueles que nos anos... No finalzinho dos anos 800, pro comecinho dos anos 900, jogavam bastante baralho no Japão. Sim, bastante. Como é que é? Pra o Walt Disney, que ajudou. Confunda, como é que é? Anafuda. Anafuda, filha da puta. Pro Walt Disney, né? Que negociou ali, né? Popularizou a parada. Porra, teria que agradecer muita gente, também. Mas gostaria de agradecer... Que Mário. O Mário que alugou o prédio pra eles. Enfim, né? O Mário Sagal. Eu acho que é isso. Ah, tem o significado do nome Nintendo. Vamos botar aqui no tradutor. Não. Significado do nome Nintendo é confie no que vem do céu. O paraíso abençoou o trabalho duro. Não, isso daí não é porra nenhuma, cara. Nenhuma, cara. Aí, fudeu. Eu, Pedro Álvaro, achou a mesma tradução. Você achou 15 traduções. Deixa a sorte aos céus, deixa a sorte na mão do destino. Não tem nada de abençoar trabalho, cara. Basicamente, basicamente. Não. Não tem deixa só de para o céu. Basicamente, tudo isso fala de confiar no instinto. Sim, tipo isso, confiar no que taco. O coração diz. Menos nas coisas que o Suede pesquisou, entre aspas. Por quê? Porque kanji tem vários significados, mas porra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Vamos finalizar, esquece. E nós agradecemos a muita gente aqui, né? Mas antes de tudo, nós precisamos agradecer a você que cedeu suas cavidades auditivas para nós enfiarmos, penetrarmos bem dentro do seu cérebro com essas informações, certo? Um cast divertido, bem informativo, e as pessoas ficam felizes quando a gente faz casts divertidos e informativos. Então, no próximo, a gente promete um cast extremamente zoeira, só, né, pra... escrachado. Pra escrachar. E também precisamos agradecer àqueles que fazem dos nossos dias melhores, que são os nossos parceiros. Afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso, vamos agradecer ao nosso primeiro parceiro, HQ. Segundo parceiro, X-Infinity Games. Terceiro terceiro parceiro, E-Fighters. Quarto parceiro, EitaCast. EitaCast. Aí, um abraço. Um abraço aí pro Raí. Não, um abraço aí pro Gilberlan, pra Bela, pra Storm e pro Igor, certo? E se você quiser mandar um feedback sobre esse podcast, sobre esse episódio do Locomocast, ou sobre, sei lá, sugestão de tema, falar o que você pensa, desabafar com a gente, qualquer coisa, se você quiser, mandar nude, sei lá. Ok. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Também temos outra forma de contato, que é o nosso grupo do WhatsApp, certo? Certo. E como faz para entrar no grupo do WhatsApp? Zelda. Seu cu. Você clica... filha da puta. Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva, você clica lá no primeiro endereço eletrônico que tiver em cima, depois que o Álvaro te aprovar, ele tá tendo um ataque epilético de autismo aqui. E você estará dentro do grupo, ou você entra na postagem deste cast, clica no link que tá lá, poupa junto trabalho. Junto com a Zelda! Vai. Saiu! Aí você atrapalha a informação, o povo distrai, cara. Não, desculpa. O pessoal fica com ódio e não entra na porra do grupo, exatamente, filha da puta. Porque, a gente vai ter que aturar o Suede, vai tomar no cu. É. Vai ter um endereço eletrônico, um link, pau no seu cu, Suede. Vai ter um link ali na postagem do podcast pra você entrar direto no grupo do WhatsApp. Porém, é legal que você faça parte do nosso grupo do Facebook, porque nos episódios mais zoeiras, geralmente a gente pede sugestão de músicas pra rolar durante o podcast. E a gente pode escolher a música que você pedir. E não tem restrição. Isso que é bacana, né? A gente coloca o que quiser. Quer colocar funk, axé, pagode, sertanejo, tecnobrega, a gente põe. Tati Zaki, que tocou esses dias em Matão, a gente põe, sabe? Sweet Dreams versão funk. É, você escolhe. Vai pra próxima. E eu acho que é isso. É. Basta. Vamos logo que o Suede tá enchendo o saco hoje. Então falou, ô Suede, você tem que ir pro seu quarto, que o Mário está te esperando. O Mário Sagal. Ah, só um aviso. Aviso não, né? Recado. Recado não, né? É jogar palavras ao vento. Eu sei que o João Carvalho gosta bastante de Magic. E se ele entrar em contato com a gente, eu vou mandar uma masterpiece do Kaladesh pra ele. contato@locomotiva26.com.br. Jogar palavras ao vento pra ver se chega ao grande Carvalho. Ah, puta que pariu, mano. O grande Carvalho me lembrou de Zelda. Pau mesmo, né? Mano, o cara tem quase 3 metros de altura. Mas me lembrou de Zelda. Tá, mas chama que de grande Carvalho. Zelda. Parece que é um cara desesperado. A Zelda por e o Link. Bugou minha cabeça. Eu sou idiota. No começo do Ocarina of Time, você faz o quê? Você tá na Deku. Mas você não vai até a árvore Deku? Deku. Não é uma puta árvore gigante? Sim. Não parece um carvalhão? Parece, não. Então, você não vai... Parece uma macieira gigante, na verdade. Desculpa, cara. Nossa. Eu não vi. Que árvore Deku. Qual que é o fruto dela? Cara, é um frutinho meio estranho. Sabe quando eu era criança, eu tinha meio cagaço daqueles bichinhos, aquelas aranhas. Eu meio também, eu também. Meio que, né, aquela mutação tinha de aranha com humano, era bizarro. Aquelas aranhas especiais, elas eram assim. Desculpa aí. As aranhas que você não podia dar porrada. Aranhas especiais, aranhas autistas. Tipo isso. Eram as aranhas que você não podia dar porrada, né? Porque... É claro que não, você entrar capturar... na espancar os caras, é foda. Não, tô falando das aranhas humanas do Zelda. Não comeria, não. Pra quem não sabe, o Rafael mostrou o cu pro Álvaro. Não, cara. Eu mostrei uma bituca, porra. Mano, sei lá, mano. Come o Suede, não come essas coisas, não, velho. Mano. Que vai ganhar, mano. Não, porque até ele prefere que você coma ele do que comer isso daí, cara. Isso se chama amizade, cara. É, mano. Que nojo. Meu Deus. Eu acho que nada disso pode entrar aqui. Não, a gente pode, falou. Não pode. Olha, não 13 pode. Minutos que a gente gravou, tá parecendo um episódio de fim do mundo. O que, que a gente pode colocar de extra? A parte da árvore de cu, só. É. Não, mas tem o João Carvalho. Uou. Eu acho que vai sair. O João Carvalho é o que o Monster fala que parece comigo? É. João Carvalho. Só que ele é altão pra caralho. Ó, decrépito. Ele é professor de matemática, história? Não, ele é historiador. Historiador. É professor de história. Ele tem aplicação em Mesopotâmia. Aí é tipo sim. Assim, não dá pra entender esses caras, sabe? Por quê? Dá pra entender, gente. Nós somos uns bosta. E, né, a gente fala merda pra caralho. Os caras são foda na vida, assim, sabe? Cresceram na vida. E faz bosta também. Então, isso quer dizer que a gente também pode crescer na vida, por isso que eu me inspiro neles, tá ligado? Eu quero continuar fazendo merda, fizeram merda na vida, depois que eles já cresceram na vida. Mas você tem que crescer na vida também, viu? Na época do DR, eles não a questão não é essa. A questão é que eles fazem merda e crescem na vida. A gente só faz merda e esquecemos da parte de crescer na vida. Exato. Exatamente. Sim. Agora eu sou já descasco pra caralho eles, né? Melhor já mudar de assunto. Lembrei de uma pessoa. Não, pau no cu dos caras do decreto, né? Nossa, caralho. O máximo que eles vão falar é. Ai, gostei da ideia. Pô, eu tive essa ideia quando tava voltando pra cá. Eu mandei mensagem da hora, cara, deles. A minha eu tinha preparado já, mas. Foi boa, foi boa. Não foi. Eu gostei. Xingaram o Mario. Eu não sei nem que o jeito que eu falei tava certo. Xingaram Miyamoto. É, tá Xingaram Miyamoto. Não. Ah, cara, foi legal. Foi, Álvaro. Eu acredito nisso também. Valeu. Me sinto melhor. Não deveria, cara. Gente. Não sei o que tá acontecendo hoje, cara. Xingaram Miyamoto. Em 2001 foram anunciados e lançados os sucessores do Game Boy. Eita porra, olha o extra aí, velho. Conectava o cabo Link na entrada Zelda. Você quer ver os dois transando, né? Vai lá ver se os rentais tá enquanto a gente grava. Exatamente. Vai se fuder, cara. Porra, eu não conhecia muito da carreira do Iwata. Depois que eu vi um vídeo lá, esse cara era muito foda. Pro cara ter desistido do salário dele pra não demitir o funcionário, velho. Eu queria ter um chefe assim. Né? Na verdade, todo a política bom, da empresa, sim, seria legal. É, porque ele foi. Eu até nem falei nada, que não entra tanto no cast, mas. Ele foi o primeiro presidente da empresa que foi de empresa em empresa no mundo inteiro pra conversar com cada funcionário. Em cada sede da Nintendo, cara, você acha? O cara é foda. O do Gabriel falando tem que fazer, só que essa porra do correio de greve fudeu. Então já fica aqui o recado, né? É. Os arrombados, Vitor, não Vitor Pérez, o Vitor Comic-Con e o Raul Comic-Con, que né, ganharam camiseta e caneca. Acho que a gente tá devendo uma pro Moacir também, né? Não vieram atrás. O Moacir a gente tá devendo, mas a gente tem que esperar o bolso dar uma arejada. A gente até pode fazer, só a porra do correio tem que entregar as canecas, né? Exato. Então, tá assim, não, o Moacir a gente tá devendo camiseta e caneca. Ah, pera. Moacir, você tem que passar nojo, o tamanho da sua, da sua TV. Da sua teta. Da sua teta. Não, mentira. Você tem que passar o tamanho da sua camiseta. O Vitor e o Raul tem que passar o tamanho da camiseta deles. E endereço, o Moacir também é endereço. Ah, não, o Vitor e do Raul era só a camiseta, né? Não era a caneca. Caneca um é do Moacir. Um deles ganhou a caneca. Ganhou? Ganhou também. Eu não lembro. Pô, eu sei que o Gabriel ganhou porque mandou um monte de piroca pro Sueli. O Gabriel ganhou a caneca. O Raí, a gente tem que fazer uma camiseta pra ele. Do Raí? É. Que legal! Nossa. Dá pra ver! Não coloca isso no cast. Que legal! Essa parte, não coloca. É, não é pra colocar no cast que a gente tem 150 mil inscritos, porra. Desculpa. Se fuder. Essa parte eu coloco. Porque senão fica babaca. Se fica babaca, a gente vai falar: porra, a gente paga de podcaster pobre, mas a gente tem 500 mil inscritos. Não, é, 500 pra quem mil não. Sabe, a gente não grava nessa casa aqui. A gente aluga ela só pra gravação. A gente paga de podcaster pobre, mas tem 100 mil inscritos e, tipo, chega a ter uns 150 mil downloads eu por semana. Eu moro num sítio em Atibaia. E é foda, né, cara? Eu moro num bueiro. Fala lá que tem 2 horas e meia já. Então não vou falar, tchau. Não, escorre aí. Fala meia hora. Porque no último cast lá que a gente gravou, foda-se a timeline do negócio, você falou uma porrada de coisa que não fez sentido. Exatamente. Deixa eu aqui. Vai, Pedro. Filha da puta. Fala meia hora. Vou botar seu microfone também. Fala meia hora, depois eu finalizo meia hora. Filha da puta. Vai lá. Can't stop!